Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Todo, Jovem Nerd, a vida fica melhor com a banda larga. Aqui é Cris Dias e, ó, vou contar pra vocês, a internet chegou para ficar. Aqui é Ednei, Internei Souza, já faziam mais de 4 anos que eu não participava de um Nerdcast. Nossa, que isso? Ficou amargo, hein? Aqui é o Marco Gomes e a internet não é uma série de tubos. Bia Granja, tô muito feliz com o advento da internet de participar do Nerdcast que fazia 31 anos que eu não participava. Aqui é a Zagal e a internet tá com os dias contados. Vem pra ficar ou tá com os dias contados? Muito bem, nerds, estamos aqui com essa galera jovem e antenada. Jovem. Jovem. Até eu já tô ladeira abaixo, que eu já passei por 5 anos. Nós vamos bater um papo aqui, informal e divertido, sobre a cultura das internets. O que aconteceu de revolucionário no mundo e como é que se fala a linguagem da internet hoje? Então, existe uma galera que nasceu já dentro do mundo online, não sabe como é que é o mundo offline que nós conhecemos, né? Então, como é que essa galera vê a vida e como é que a internet muda a cabeça e a cultura das pessoas, das suas vidas, das suas cabeças? E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, quando a gente decidiu fazer esse Nerdcast sobre internet, sim, cultura da internet, sim, a gente lança para os nossos contatos essa possibilidade. Ó, temos um Nerdcast sobre internet, quem quer anunciar? Na verdade, a gente lança pro Guga Mafra. Da FTPI. Exatamente. Ele que faz o resto. Faz o trabalho. E sabe quem foi o primeiro cara que disse eu? Quem? Foi o Bradesco. Olha só. Bradesco, banco com o qual nós temos uma relação muito boa. Já anunciou várias vezes o Nerdcast. Inclusive, eu tenho conta no Bradesco. Isso é uma verdade. Tem conta no Bradesco. Eles foram os primeiros a falar, cara, vocês vão falar de internet? Pô, tem que falar do Bradesco, porque o Bradesco é o banco que tem uma ligação com a internet muito grande desde o início da internet. E eles queriam lembrar as pessoas disso. Eu perguntei, o que vocês querem que eu fale? Ali, olha. Então, presta atenção. Ah, por exemplo. O Bradesco foi o primeiro site .com.br do Brasil. Ó, oh, excelente. Bradesco.com.br. Isso, meu camarada, em 95. Exatamente. Lá nos primórdios da internet no Brasil. É isso aí, cara. Em 96 já era possível acessar sua conta pelo Internet Banking. Tá vendo? Caraca, imagino que devia ser isso. Quem começa cedo, né? Depois aprende mais rápido, aprende, né? Aprende mais rápido, exatamente. Mas o Internet Bank de 96 vai ser uma beleza, né, cara? Além disso, nosso querido amigo Marcelo Salgado do Bradesco nos informou que o Bradesco custeou os primeiros servidores que vieram pro Brasil. Olha! Os primeiros portais e até o acesso à internet para as pessoas no começo. Muito bom, você viu. Cara, podia pagar meu acesso à internet agora. No ano 2000, o Bradesco já tinha mobile banking. E em 2008, já tinha aplicativo pro iPhone. Que eu uso, inclusive. Você é usa? Bom, é bom. Você usa. Você consegue pagar suas contas por aí? Com um leitor de código de barra. Ele tem um leitor de código ele de barra? Ele usa a câmera. Esse é o que eu mais uso nele, né? Ele tem a câmera lá e você lê o código de barra. Boa. Ele sabe, ele meio que fotografa, filma, na verdade. E dá certo mesmo? Funciona? Funciona. Você já pagou conta? Eu espero assim? Que esteja funcionando, porque eu paguei um monte de conta com ele. E esse ano eles começaram também com o F-Banking, Azaghal, lembrando que é o acesso ao banco através do Face, Azaghal. Isso, você usa o seu banco no Facebook. Você que não sai do Facebook, esse é o seu banco, né, cara? Não é mais Facebook, é Face. É só Face. E é F-E-I-C-E, né? É, fez. Mas é isso, Azaghal. O Bradesco está lembrando, aproveitando esse podcast, lembrando a todos que ele é um banco extremamente ligado à internet, que está sempre... Começou cedo, significa que hoje sabe tudo de internet, tem aplicativos espetaculares para você acessar seu banco, pagar a conta, fazer tudo. É um banco de vanguarda. De vanguarda, exatamente, pelo Face. Funciona no Face. Funciona no Face, teve mobile. Quero ver na Skynerd. Primeiro banco na Skynerd. Então vai lá, dá um alô pra galera do Bradesco, vai conhecer. Eles têm uma página facebook.com/Bradesco, mostrando como se usa a rede social, na verdade, né, Azaghal? Isso. Muito bom. outra galera recorrente aqui, amiga do Nerdcast, é a galera do BlackBerry, Azaghal. Exato, BlackBerry. Já anunciou com a gente antes e agora quis também dar a palavra no nosso Nerdcast de internet. Isso, eles quiseram falar sobre o The First BlackBerry 10 Webcast. Não é isso? O primeiro BlackBerry 10 Webcast. Mas Webcast e BlackBerry são palavras inglesas. Então é o The First BlackBerry 10 Webcast. Exato, você não fica de maluco, né? Olha só, você que é desenvolvedor, que está na América Latina. Exato. E que quer concorrer a um dispositivo BlackBerry 10 Developer Alpha. Caraca, parabéns para BlackBerry e seus nomes. BlackBerry 10 Developer Alpha. Ou você pode ganhar também uma viagem para San José, na Califórnia. Exatamente. Basta você fazer parte do evento para desenvolvedores Premier do ano, BlackBerry Jam Americas, que acontecerá de 25 a 27 de setembro de 2012. Exatamente. Tá, mas peraí, não confunde a galera. O que acontece entre 25 e 27 de setembro de 2012 é o BlackBerry Jam Americas, certo? Certo. Você pode ganhar uma viagem para o BlackBerry Jam Americas. Ok. Certo? Mas o webcast acontece antes. Sim. Dia 24 de julho, agora. Às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Exatamente. Ele vai abordar tudo que você precisa saber sobre desenvolvimento para BlackBerry 10. Tem. Entendeu? Se você... Esse webcast foi feito para você que quer desenvolver para BlackBerry 10, para ajudar você a entender como funciona, quais são as diferentes opções de desenvolvimento. Você vai ter acesso a ferramentas e vai descobrir como fazer portabilidade do seu aplicativo BlackBerry Playbook, já existente. Olha aí. Vai estar cheio de especialistas do setor disponível para responder perguntas durante a sessão de perguntas e respostas interativa. Então, cara, é um webcast feito para educar o desenvolvedor de BlackBerry 10. E você, meu amigo nerd, que está ouvindo, pode ser um dos primeiros a desenvolver para a plataforma BlackBerry 10 quando ela for lançada. Exatamente. Você já vai estar um passo à frente do resto da galera. Porque é uma nova plataforma. E você, lembrando, você participando ali do webcast, você concorre a poder participar do BlackBerry Jam Americas em San José, Califórnia. Certo? Certo. Link então, no post para você ver detalhes. Você saber... que é desenvolvedor. Exato. Que já se interessou pelo aquele outro anúncio que a gente fez da BlackBerry. Exatamente. Essa é a sua chance de novo. Muito bem. Link do post pra você. Vai lá, se inscreve, participa do First BlackBerry 10 Webcast. E se você não quiser ouvir feedback sobre o último podcast, você pode pular para 19 minutos e 8 segundos. Muito bem, Azaghal, vamos lá. Muitos e-mails selecionados pelo Trevor Roboto, muitas pessoas. 7 nerds informaram que o filme comentado pelo JP da Rachel Wise sobre a Biblioteca de Alexandria se chama Ágora. Ágora. E eu fiquei interessado, quero ver esse filme. Não sabia que ele existia. O Slave Robot avisa que terão encontros Skynet no Rio de Janeiro, dia 5 de agosto. Sim. Em Belo Horizonte, dia 1º de setembro. Sim. E no Distrito Federal, data definida. Certo, tem links aí pra vocês verem a chamada da galera na Skynet e vocês combinarem de se encontrar. Isso é muito maneiro. Quero ver fotos e vídeos desses encontros todos, hein? Isso. Links enviados, o nerd Guilherme Bueno mandou fotos dele no Egito, tudo bom? O texto... Eu quero fazer um Nerd Tour Egito, você quer? Não. Agora não, que agora tá complicado, não, né? Quero não, cara. Não. Cara, não quero fazer pirâmides, não, cara. Eu não quero, cara. Eu não quero virar notícia no jornal. Não, depois. Legal. Depois eu vou ficar mais calma daqui a pouco. Aí a gente vai. Vamos ficar mais calmo. Cara, como você não gostaria de ir ao Egito? Eu gostaria, mas eu não quero fazer um turismo que eu tenho que ser escoltado pelo exército. Não, então, agora tá complicado. Então, mas eu vivo agora. Tem um texto, A Pirâmide do Faraó, do Marcelo Del Débio, que a galera mandou aqui, muito bom. E tem uma tirinha que eu não entendi. Vídeos enviados, O Julgamento do Coração de Pena em Cavaleiros do Zodíaco. Coração do Ceia é quase arrancado pra fora. Sabe qual é? Bota o coração na balança. Eu tava lá. Um vídeo da Batalha de Kadesh, conflito entre Ramsés II contra o Império Hitita. Outro vídeo sobre teocracia egípcia, mais um Saara de Floresta Deserto e, pra finalizar, a mitologia como você nunca viu. Calculo que deve ser isso. Vários vídeos enviados. Arte dos fãs, Nerdinho Elite V2, por João Henrique Soares, Na Era da Escrotidão, por Alexandre Augusto, Alô, Tony Azaghal na Patrulha da Noite, pelo Thiago Santos, muito bom. Azaghal Jovem Nerd em 3D, pelo Patrick Hassan, muito maneiro. E o Blue Hand Secure Fields, que é o símbolo do Blue Hand em vários lugares, mostrando, as pessoas mostrando que elas estão prontas, pelo Gabriel Tandy. Excelente. Certo? Muito bom, muito obrigado. Continue muito postando boa. Suas artes dos fãs na Sky Nerd e mandei para o Deliver Motor. Primeiro e-mail, William Spengler, 36 anos, historiador, Gaspar Santa Catarina. Sobre o Nerdcast 319, Antigo Egito, algumas observações. Heródoto, nosso historiador grego, no século V a.C., foi o autor da célebre frase que afirma ser o Egito uma dádiva do Nilo, repetida acriticamente ao longo da história. Para muitos, fica a impressão que o grego quis passar, ou seja, que mais importante do que a ação do homem é o dom da natureza. Etnocêntricos e pretensiosos, os gregos tinham um despeito enorme do Egito, sabidamente já uma grande civilização, quando eles mesmos ainda viviam em aldeias isoladas. Ah, então parece que, tipo, o Egito é uma dádiva do Nilo é uma frase meio preconceituosa, né? Dizendo que se não fosse o Nilo, vocês não seriam porra nenhuma, tererel. Olha aí. As comparações entre mitologia egípcia e as tradições judaico-cristãs são inevitáveis. Primeiramente, é óbvia a comparação entre as lutas de Horus com Set e de Davi com Golias. Em ambos os casos, existe um confronto entre o indivíduo mau, grande, forte, burro, contra o indivíduo bom, franzino, inteligente e ágil. Em ambos os casos, o indivíduo que, em condições normais, seria derrotado, sai vitorioso. No entanto, a principal comparação que você pode depreender da epopeia de Horus é com a vida de Cristo. Inicialmente, ele é uma verdadeira trindade, pai, Osíris, filho, Horus e Espírito Santo, Ra. Em segundo lugar, ele também é concebido sem relação sexual. O reino de seu pai, Osíris, não é deste mundo, mas do outro. Horus é o salvador da humanidade. No caso dele, a única coisa que importa é o Egito. E no de Jesus, seu povo eleito é o povo de Israel. Também ele tem de enfrentar o demônio, que é Set, se não o demônio egípcio, para poder se purificar. Horus, o filho, o salvador, passa por enormes sofrimentos e estigmas em seu caminho para a salvação da humanidade. Além disso, uma imagem recorrente da mitologia do Mediterrâneo Oriental era Ísis, com um bebê Horus no colo, imagem que depois do cristianismo será adaptada para de Maria com o bebê Jesus no colo. Finaliza esse longínquo e-mail com a célebre frase de Napoleão, dita às suas tropas em 1798, ao avistar as pirâmides de Gizé. Soldados, disse ele, do alto destes monumentos, 40 séculos de história nos contemplam. Olha aí. Muito excelente. Bom. E os soldados não entenderam porra nenhuma. Não. Eles, whatever. Cadê a comida? Eric Andriolo, o de vida eterna. Estudante de jornalismo, Rio de Janeiro, RJ. Boa, eu sou bem. Como? Como que vocês fazem um Nerdcast sobre Egito Antigo e esquecem de sequer mencionar Ramsés II? Ué, o Eduardo mencionou. Eu ouvi o Nerdcast 319 duas vezes, só pra ter certeza que não tinha deixado passar alguma parte sobre ele sem prestar muita atenção. Ramsés II, ou Ramsés o Grande, foi o mais motherfucker de todos os faraós do Egito. Ele subiu ao trono ainda adolescente e reinou por 66 anos. Tá. Caralho! Tem até uma série de livros que eu dei de presente quando eu era mais moleque pra Senhora Jovem Nerd sobre o Ramsés II. O nome da série é Ramsés. Então, se vocês gostam, procurem, porque é bem interessante. Durante esses 66 anos, construiu cidades, monumentos, reorganizou o exército egípcio e conquistou vários reinos do Mediterrâneo. Foi ele que assinou o tal Tratado de Paz com os Hititas, o primeiro tratado diplomático de paz do mundo, depois de 3 guerras contra eles que estavam empatadas. Como pode? As 3 empataram? Ou cada um ganhou uma e a terceira... Detalhe. Os hititas já possuíam armas de ferro no meio da Idade do Bronze, e mesmo assim não conseguiam vencer Ramsés. As pedras do tratado em hieroglifos e em escrita cuneiforme hitita sobreviveram até hoje, assim como as evidências de que os 2 reis que assinaram o tratado voltaram para sua casa dizendo que tinham vencido a guerra. Além disso, Ramsés era um colecionador de concubinas e calculava-se que ele teve mais de 200 filhos. Olha aí, que beleza. Dos quais, mais de 100 eram reconhecidos. Ele mandava desenhá-los nas paredes. Olha aí, excelente. Como se não bastasse, Ramsés II foi a inspiração de Ozymandias em Watchmen. Ozymandias é o nome grego, sei lá porquê, de Ramsés. Com todas essas coisas, foi uma baita de uma canelada não falar desse faraó que foi tão motherfucker. Lembro da gente falar um pouco do Ramsés, do Tratado de Paz e tudo. Ricardo Pugliese, 31 anos, publicitário São Paulo Capital, veio compartilhar uma curiosidade inacreditável e absolutamente nerd. Hoje, sabe-se que o tempo se distorce em torno de algo com muita massa. Você sabia que se uma pessoa ficar ao lado da pirâmide de Gizé, o tempo passará diferente para ela? Isso acontece porque a pirâmide tem tanta massa que acaba distorcendo o tempo ao redor dela. Caraca. Eu sei, parece impossível, mas acredite, isso acontece. Porra, beleza, a pirâmide realmente é grande, né? Mas se o pessoal ficar do lado do Monte Everest, o tempo passa diferente? Não sei. Ele mandou um vídeo do Stephen Hawking. O efeito chama-se distorção espaço-tempo. Para quem está perto da pirâmide, o tempo passa mais lento, da mesma forma que o tempo passa mais rápido para um satélite em órbita por conta da distância da massa da Terra. Aliás, mais uma curiosidade sobre isso. Por conta desta diferença no tempo, todos os satélites lançados consideram essa diferença e diariamente eles têm que ser regulados. Se essa regulagem não acontecer, teríamos uma diferença aproximadamente de 9 quilômetros em todos os GPS da Terra por dia. Olha, a gente tem que se aprofundar mais nisso no Nerdcast sobre física, hein? Porra, tô impressionado. Porque ele tá falando que a pirâmide... Ok, a pirâmide tem muita massa, só que ele, existem objetos de, maior ima, de maiores massas feitos pela natureza, afinal. Mas de repente a natureza não conta. Porra, como não conta? Libert Medeiros, 23 anos, analista de sistemas Natal, Rio Grande do Norte. Quero contribuir com uma informação que não foi falada no Nerdcast 319. Pelo menos não que eu me lembre. O dia tem 24 horas por causa dos egípcios. Olha. Hieroglifos egípcios de 3 mil anos antes de Cristo mostram o uso de um sistema decimal com base 10. As pessoas contavam com os dedos das mãos. Certo. E, é, né? Acho que isso é bem lógico, né? Sim, sim. Então... Por isso que no Simpsons a base decimal é 8. A base decimal é 8. É. Tá. Então, por que diabos os egípcios usaram base 12 nos relógios? Tudo surgiu a partir de um sistema herdado da antiga cultura suméria. Em vez de contar usando um dedo inteiro, eles usavam os nós dos dedos. Você abre sua mão, uhum. A Nerd está olhando para a mão, tô. E usa a ponta do polegar para tocar as três dobras dos quatro dedos. As três dobras. É, ah, aqui. Os nós. Um, dois, três, quatro. O total é 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só. Para medir o tempo usando esse método, os egípcios dividiram o dia em duas metades de 12 horas, mais precisamente em um dia de 10 horas, mais 2 horas de amanhecer e anoitecer. Não, então é mais 1 hora de amanhecer e 1 de anoitecer, né? É. E mais 12 horas de escuridão. As horas eram baseadas no movimento dos céus. Céus! Eles acompanharam uma série de 36 pequenas constelações conhecidas como os decanos, que surgiram no horizonte aproximadamente a cada 40 minutos, um após o outro. O surgimento de cada decano marcava o início de uma nova hora. Olha só! E a cada 10 dias, a noite acabava com um decano diferente. 36 decanos se alternavam de 10 em 10 dias. Logo, antes de amanhecer, seus 36 períodos de 10 dias constituíam o ano egípcio de 360 dias. Caraca, eu já me confundi tudo, mas eu tô perdidaço, mas... tá convincente pra caralho. É, porque é número pra cacete aqui. Esse sistema mostrou ser preciso o bastante para antever com precisão... Preciso com precisão. Exato. A cheia anual do Rio Nilo. Olha aí... quando surgia a estrela Sirius, mesmo que a duração real de cada hora variasse de acordo com a estação. Muito bom. Caraca, o ser humano tem umas coisas que me impressionam. Tem, cara. O cara tem. Fica olhando pro céu, olha só, rapaz. Aí tá é impressionante. Estrela. Outra coisa que me impressiona é o origami. Como assim, cara? Caraca, porque, assim, eu não tô falando do origami pronto, né? Ah. Que é interessante. Ah. Mas o cara que pensa que dobrar o papel de uma determinada maneira vai fazer aquilo. É a matemática pura. Caraca, não é matemática, isso é sim. Magia, cara. Não tem a ver com matemática, cara. Realmente a internet, como o seu Cris Dias falou, e a gente notou que realmente aconteceu uma mudança cultural de uma geração pra cá. A geração Y qual é? É a... Não é a geração. Esse negócio já foi, né? Eu acho. A geração Y é de vocês? Não, é. Não, a geração... A geração Y é a última a usar papel e não usar o Google pra fazer um trabalho escolar. É, então essa gente. É a geração Y. É a gente. Sou eu. A gente é X, a gente é... Eu sou Y. É, eu sou Y também. Depois da minha é aquela que já começou na escola com a internet. Por mais essa que é a GIF Generation, né? É, são uns esquisitinhos. É a galera do GIF animado, eles... cara. Eles são viciados nessa porra de GIF animado. Como você percebe que o cara é geração X ou Y, na hora que ele é risado, ele fala LOL, tá ligado? Cara, isso é muito louco, né, cara? Lolei muito. Eu falo até hoje LOL, cara, o pessoal viaja. Nossa, mano, por que você fala LOL, cara? GIF animado é uma das melhores coisas que surgiram com o advento da internet. Você tá ligado que GIF animado tinha antes da internet? É, né? Exato. É, pois é. Não pessoas... eram espalhados, mas existiam. O Marco Gomes linkou ontem uma... tweetou uma reportagem sobre a luta lá do UFC e tinha um GIF animado do nocaute do Anderson Silva. Eu falei, caraca, chegou no jornalismo, cara. GIF animado. Que época pra se viver, cara. Não, mas, cara, pensa só a vida como ela é hoje. A gente vive um momento que ninguém tem tempo pra fazer nada. Tipo, informação vindo de todo lado. Tipo, um GIF animado que resume uma luta. Tipo, é um serviço público pra humanidade, coisa um. Que discurso belo, cara. Não. Parabéns. Olha, palmas lentamente pra você. O GIF animado, ele tá aí pra derrubar o YouTube, né? Inclusive, você foca no que importa, mas eu ouvi alguém falando uma vez que GIFs animados são emotional shortcuts, como é que chama? Atalhos emocionais para resumir um sentimento do momento. E como eu me sinto quando aquele Tumblr que tá bombando tá aí pra provar isso. GIF animado até o fim da internet. O primeiro GIF animado que eu vi foi em 1990, era verde, monitor VGA e era uma cena de sexo. Olha. Ah, claro, é claro. Como tudo na vida começou com pornografia. Exato, tá, era curtir.exe. É, curtir, eu lembro. Tecnologia começa a serviços da putaria. Cara, mas eu acho insuportável esses GIFs animados, cara. Eles transformam a internet na TV japonesa, cara. Pô, GIF animado. Agora que eu tô viciado no Tumblr, puta, GIF animado é muito bom. Os caras fazem um negócio muito maneiro. Temos o time dos odiadores. O cara que faz o GIF animado, ele tem que ser inteligente, tal qual o cara que faz a capa do jornal Meia Hora. Sim. Você acha que aquela capa do jornal é feita por um qualquer? Por acidente? Não é. Não, tem um gênio por trás daquilo. Concordo. Mas, cara, é por isso que o melhor site do mundo, desculpe o jovenet.com.br, é o Funk é Demência, cara. Porque tá tudo lá, cara. O Cris Dias é fã do Funk é Demência. Não, sou entusiasta. Ele é sócio do Funk é Demência, meu. Porra. E vários memes surgem lá, assim como você tem o 4chan, você tem o Nine Gag, vários memes. É como todo bom Tumblr, ele é curador, ele não cria nada, ele cata por aí e resume lá. Pois é, isso que eu não entendo. Esses blogs que fazem, que juntam esse tipo de informação, memes e tal. Beleza, o cara é um curador de conteúdo que ele vai catando na internet. Curador. O cara, essa palavra, não... ela tá perdendo sentido daqui a pouco, né? Fala três vezes bem rápido. Não, não faz. Daqui a pouco você não sabe o que significa ser um curador, né? Se eu retuito, eu sou um curador, né? Isso, todos somos. Todos somos produtores e curadores. Esse é o conceito. Orcutização da curadoria. Que a Bia defendeu a orcutização na rádio, hein? É. Foi verdade. Lá no mainstream defender o Orkut. Eu vou defender aqui também. A galera super odeia falar orcutização, cara. Você daquele painel lá com o PC Sequeira, orcutização das web celebridades. Quem aí gosta do termo orcutização? Ninguém falou nada. Eu falei, quem quer falar? Por que vocês não gostam? Nossa, pessoal, não, porque... A galera sente assim, o pessoal fala mal de orkutização, remando que, tipo, nós pobres entramos na internet. É uma coisa de... Nós pobres quem, Ednei? Você é rico. A galera lá falando... Todo mundo que entrou na internet, sei lá, há pouco tempo, ou todo mundo que o Orkut foi a primeira experiência, quando você fala orkutização, o cara imediatamente ele se sente discriminado. Fala, vocês estão reclamando que eu entrei na internet. E a gente tem, porra, milhões de brasileiros que entraram na internet primeiro pelo Orkut. Essa galera toda se sente mega ofendida quando você fala orkutização, cara. É como se eu falasse assim, vocês não são bem-vindos aqui, saiam da internet. Exato, eu acho um absurdo também. É, mas eu só lembrava assim na base de popularização, mas pra galera tem uma carga negativa forte, discriminatória, preconceituosa, classista, entendeu? É meio pesado. Olha só, eu não sabia disso. Tem uma parada que é profunda aí, que é tipo, o Orkut, pela primeira vez na história da internet, do mundo, da vida do Brasil, deu expressão pras pessoas, entendeu? Tipo, o Steve Jobs tinha a mesma página do Orkut do que o manezinho lá da o Lucas celebridade, sei lá, entendeu? Isso foi importante, deu uma cara, o cara não tinha RG, mas tinha Orkut, tipo, oh, entra no meu Orkut, tá ligado? Nananã. Então, assim, por mais que tenha vindo um monte de gente diferente da gente, foi importante pra eles. Isso deu vazão a toda essa parada toda que a gente tá vivendo, que é a base da cultura de internet. É, eu também acho uma elitização muito boba falar orkutização como se fosse algo ruim. Eu acho que é ótimo, na verdade. Tinha que ter, o Brasil tem 80 milhões de usuários de internet, tinha que ter 200, não tinha que ter 80, não. Tinha que estar todo mundo e... Essa elitização é uma bobagem. Peraí, assim. Mas calma aí. Isso é a mesma coisa que você falar, ah, puta, cara, o meu vizinho toca funk no sábado a tarde inteira e eu acho isso um saco. É a mesma coisa, o cara pode fazer, porra, eu não gosto, não é porque o cara não gosta de funk, o cara tá sendo elitista. É? Não, mas nesse caso, a palavra orkutização é isso. É tipo um monte de gente sem classe, que não sabe como usar a internet, que fala errado, que coloca glitter, tipo, no scrap e manda gif animado, etc. Mas isso não é o Tumblr? Você acabou de escrever o Tumblr. O Orkut era o hipster do Tumblr, tá ligado? No meu Tumblr, no meu Twitter, no meu Facebook, eu tenho o melhor do melhor e o pior do pior, porque eu faço questão de estar, assim, aberta às novas experiências da internet, pra não me fechar numa bolha de sol, que é uau. Eu amo GIF, eu amo glitter, eu amo as mensagens lá do Montagens Mil Grau. Se maiar, cara, né? Eu amo estar exposta a isso, tá ligado? Não necessariamente eu amo isso, mas eu amo ver que existe isso e havia assim, outra internet que não é a web que eu acho incrível, limpo, bonitinha. Puta, mas esse é o seu trabalho, né? Isso é o YouPix. E aí, por isso que eu gosto do YouPix, porque a gente entra lá e a gente escolhe isso. Ser atacado por isso ou não, né? Eu acho legal isso. Essa brincadeirinha que surge na internet do toma essa sem merigo, que a gente acabou criando sem querer no... Sem querer não, foi tudo planejado. A gente ganhou o prêmio na MTV em 2009, a gente foi lá e aí o Carlos Merigo, nosso querido do site Brainstorm 9, ele tava concorrendo com a gente, ele falou, vou ganhar, tararé. Falou de brincadeira, o cara é nosso amigo. E aí o Dave chegou lá no palco, no mundo offline, que é o mundo da MTV. 3% das pessoas entenderam a piada, né? Não, 3 é muito. Olha lá, é. E aí ele falou assim, peraí que eu vou twittar aqui, toma essa, @semerigo. Aí beleza, só pô, mas aí como foi na TV o negócio e tal, o Merigo ele escuta essa porra até hoje, sabe? Tipo... Que merda. De mim, inclusive. E foi engraçado porque na hora que depois a gente viu o VT, né? Não viu o VT, a gente viu no YouTube, na verdade. Quando eu falo isso do Twitter, toma essa, Semerigo, eles dão um close no Supla. E a cara de what the fuck do Supla é muito boa, cara. Quem são esses gordos, sabe? Isso não é diferente do GIF animado, cara. Isso é o cara que faz uma brincadeira, passa pra 1000 pessoas e 1000 caras gostam, inventa uma variação. Tu lembra do Tourist Guy, cara? O cara do 11 de setembro? Eu lembro. Era uma fotomontagem do cara no topo do outro setembro com um avião vindo. E aí fala assim, ó, acharam a máquina do cara. Foi uma fake, uma trollagem. Mas viralizou tão rápido que logo começaram, e era tão absurdo, que logo começaram a ter essas versões photoshopadas do Tourist Guy no Titanic. Então, mas essa é que é a parada legal da internet, a diferença, que aí a galera remixa. A galera pega a história e continua isso. Daí. Então começa a gerar, isso que você falou, o Tourist Guy no Titanic e por aí vai. Só é legal na internet pra mim a história quando o cara pega aquele conteúdo e continua, e remixa, e inventa, e continua a piada. E quando você via um bordão na televisão, bordão não é novidade, você via no Zorra Total, tô podendo... Mas você fica só repetindo o bordão, tô podendo. Porque se você alterar aquele bordão, as pessoas fazem cara de what the fuck. Esse comportamento do usuário de internet de pegar alguma coisa e compartilhar ela e modificar, sabe, fazer sua versão, é bem interessante. É o que dá real valor à internet, na minha opinião. Eu também acho. A gente falou um pouco sobre isso outro dia, sobre essa questão do meme, do bordão e tal. Todo mundo pergunta, mas um bordão de TV não é a mesma coisa que um meme, uma gíria da internet, né? E porra, não é, porque o bordão ficava um cara lá repetindo na sua cabeça até você, né, sair repetindo aquilo na rua, e da internet todo mundo participa e cria junto e repassa, porque se a galera não aderir, não tem. Pode ser quem você for na internet, você ficar repetindo todo dia uma gíria, não vai pegar. O meme na internet, por isso que tá essa comparação com o vírus, porque ele é mutante, ele vai mutando, ele vai transformando em outra coisa, né? Tem aquele site Know Your Meme, que você inclusive vê que um meme acaba virando outro, um meme dá origem a outro, são mutações de uma ideia. E é muito rápido. Cara, pra você pegar aquilo, criar um Tumblr e jogar, cara, em 5 minutos você faz o negócio, entendeu? E é tão rápido quanto a vida útil também dele, né? Também. Tava discutindo meme com a Lúlia, ela falou assim, me diz um meme aí legal pra gente botar você, tirar uma foto de você e fazer você virar o meme. Aí eu falei, cara, puta, peraí, é tanta coisa. Aí deixa eu abrir, aí abri lá no celular, aí tava lá, os 40 memes de 2011. 40 melhores memes. E tipo, eu não conheci nenhum. O cara, não é possível, cara. É tão rápido. Se você ficar, sei lá, uma semana sem estar ligadão, conectadaço e tal, você perdeu, né, cara? Passou 30 e você não viu. A não ser que você seja a Bia Granja, que vive disso. O negócio é você usar como entretenimento mesmo, cara. Chegou em você, você aproveita, se diverte e tal, brinca. Mas não tem que ficar neurótico em eu tenho que, tipo, nego que, sei lá, gosta de um certo estilo de música e tem que conhecer todas as bandas daquele estilo de música, alguma coisa assim, nego que não precisa, meu, não precisa. Tipo, usa como entretenimento, se chegou em você, chegou, se não, não chegou, e deixa que a Bia Granja cataloga essa porra toda. A Rosana Herrmann tem uma definição que eu acho bem joinha. Ela fala que, tipo, Twitter, as redes sociais, essa loucura toda de memes são como um rio, entendeu? Você chega na beira do rio, você se banha e sai, entendeu? É o presente, ali na hora. Você não pode ficar pirando e ver o que vai, que veio antes e o que veio depois, entendeu? Senão você surta. Ou você sai sujo, né? Que você não sabe o que estão fazendo lá em cima. Às vezes pode ser aquele rio da Índia, aquele rio horroroso. Exato. Mas é sagrado, pô. Antes da internet, a pauta do Fantástico não era inteirinha decidida pelo Twitter, né, cara? Caraca, cara, que impressionante, cara, isso é muito, né? Impressionante, né? Fantástico. E depois, aí depois vem nego falar que a internet não influencia na mídia... Ele sempre... No mainstream. Começam falando, né? Essa semana, na rede mundial de computadores, nós vimos, né? Quando não tinha internet, o Fantástico ficava a semana inteira. No Fantástico, nós vamos revelar quem é o jogador de futebol que foi pego com 3 travestis. E você ficava a semana inteira sem saber, ficava conjecturando, quem será? Será que é o fulano e tal? Hoje em dia, cara, em 5 segundos alguém já twitta lá e acabou e vai pra próxima. Não, mas aí o Fantástico vai fazer entrevista exclusiva que ninguém faz. É, vai falar é isso que eles fazem. A mãe do travesti, né? Então, mas não tá certo. O novo papel do Fantástico não é exatamente pegar o que tá sendo falado, que antigamente era fisicamente impossível o Fantástico fazer isso. Mas ele pegar o que tá sendo dito e comentar em cima, né? Ultimamente o papel do Fantástico é dizer se uma montagem do Nine Gag é real ou verdade. Você vem, detetive virtual, vou olhar o que tava no Nine Gag essa semana. Você acha que é real ou não? O Fantástico é o principal concorrente do Mansaldo, eu acho, cara. Videocacetadas, né? E eles usam hashtag, cara, com espaço e põe na tela. Tipo, minha avó que assiste Fantástico não sabe que porra é aquela. Que é esse jogo da velha aí? Essas duas palavras. É o nome da matéria. O nome da matéria vem com a hashtag. E a hashtag tem um espaço. Tipo, meu, é uma zona, uma bagunça. Mas isso é um fenômeno mundial de mídia, de colocar a hashtag de tudo que está acontecendo na televisão no mundo inteiro. Mas não é feito direito, porque tem um espaço na porra da hashtag. Não, o espaço tá errado, cara, eles querem modernizar para uma geração mais nova se interessar pelo programa, não se interessa e ainda cria essa desconexão com a geração antiga que não entende porra nenhuma o que está acontecendo. Eu tenho saudade do Fantástico. A primeira vez que eu vi um clipe do Michael Jackson foi lá, foi aquele Black and White, sabe? Musical, musical, oh, Fantástico. Sim. Era mega legal, mas hoje em dia tá tudo muito ali no YouTube e tal, sei lá, é legal o Fantástico. E a Zebrinha? A Zebrinha, né, cara? Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Olha a Zebrinha. Você não sabe da Zebrinha, mano? Sorte sua. Caraca, loteria, e olha só, existia um negócio no passado, chamava Loteria Esportiva, exato. Caraca, cara. Não, ainda existe. Loteria Esportiva ainda existe, pô. Sim, mas... Não, mas, mas a Zebra parou de falar e você esqueceu que ela existe. Tinha espaço no Fantástico a Loteria Esportiva. E aí vinha uma zebra tosca, e ela ficava com uma linguinha, e aí ela dava o resultado de toda a Loteria Esportiva. Você podia marcar a coluna 1, do meio ou 2, né? Que era o time que ganhava ou se dava empate. Entendeu? Do meio. É. Coluna do meio. O Nerd faz a voz do Marcelinho como se fosse a Zebrinha. Não, mas pensa, a história da Zebrinha é assim, a Loteria Esportiva eram 13 jogos, você tinha que adivinhar o resultado dos 13 jogos que iam acontecer no sábado e domingo. E o único jeito de você saber o resultado dos 13 jogos ao mesmo tempo no domingo, era no Fantástico, cara. Não tinha Globo.com, Globoesporte.com, o Twitter, sabe? Era um jeito, bom, deixa eu ver se eu fiquei milionário agora. Aí chegava lá com o teu jogo e você conferia no Fantástico. Acho que era a melhor maneira de você comunicar. Muitos jogos eram era de domingo, então o jornal de domingo não tinha. Então era o Fantástico, era o momento de saber o resultado de todo mundo. É, ou mas você não ia saber segunda de manhã. Vocês estão me dizendo que a zebrinha do Fantástico foi a primeira vítima da internet. Mas, cara, posso perguntar uma coisa? Vocês tinham saudade dessa época em que vocês não, tipo, sabiam que tava rolando um monte de coisa no mundo, mas, tipo, tinha que esperar o Fantástico te falar 13 jogos no final, te mostrar um clipe do Michael Jackson e tal. Sabe que eu tenho saudade? Eu tenho saudade de abrir o jornal, sei lá, e ver que vai estrear Batman semana que vem. Era assim, cara. Era assim. E não saber todos os spoilers, já ter visto todas as cenas possíveis e imagináveis da parada e já ir com uma expectativa completamente diferente, sabe? É, eu lembro. Estava eu no carpete de meu quarto, rodeado por peças de Lego, montando minha cidade, em umas férias, 1 hora da manhã, eu acordado, que era super hipster. E aí, de repente, toca na TV. Toca na TV. Que vai estrear De Volta pro Futuro 2 nesta sexta-feira. E o meu Nescau voou na tela. Você não fazia ideia do que tá acontecendo no mundo, cara. De repente, essa sexta-feira você vai assistir De Volta pro Futuro 2, cara. Era um realmente... Eu não tenho saudade dessa época não, Adagal. É muito ruim. Tem um caso bem claro que dá pra lembrar bem a diferença das coisas, que é como foi o último episódio de Friends e como foi o último episódio de Lost, né, cara? E eles nem são separados por tantos anos assim. A diferença enorme da quantidade de discussão sobre o último episódio de Friends, que era quase nenhuma, então você... Tipo, você foi ver completamente na surpresa, versus o último episódio de Lost, que você já vinha com discussão sobre discussão sobre discussão, 10 nerdcasts sobre o negócio e essa coisa toda. Não, tá, mas também não dá pra comparar Friends com Lost. A Rachel sempre acabava com o Ross, entendeu? Não, mas foi, por exemplo, uma série que você esperou passar no, na Warner, sei lá, e você viu normal na TV a cabo brasileira, sem grandes... Pois, mesmo depois de boa. Sei lá quantos meses que acabou nos Estados Unidos e acabou aqui, e você não precisava evitar spoiler. Se demorasse Lost, se demorasse não, mas Lost demorou o tempo dos Estados Unidos pra cá, meu, você sabe no mesmo dia, você sabe na hora, você assiste o stream, amigo meu e muitos de vocês aqui provavelmente também, assistiam o streaming do Canadá lá pra poder ver o negócio ao vivo, entendeu? Ah, tanto é que Game of Thrones agora, essa temporada passou ao mesmo tempo Brasil e Estados Unidos. É. Isso é uma coisa legal do mainstream, ele conseguir entender como funciona a internet e tentar oferecer um serviço que vá atender esse público de hoje em dia, né? Yeah. Não adianta você querer ficar brigando contra o download. Ele tá aí, cara. Não vai impedir, cara. Não vai impedir. Não. Agora, porra, se você oferecer o serviço na mesma hora, ao vivo, não sei o que lá, a galera vai acabar preferindo, de repente. É que foi o que eu falei, que o presidente da Steam falou. A melhor maneira de combater pirataria é você oferecer um serviço melhor que o pirata, cara. Eu não faço ideia dos números, mas assim, deve ter um número bem bonito lá na HBO mostrando o número de assinaturas que o canal passou a ter por causa de Game of Thrones junto e agora com True Blood, né? Eles entraram nessa de que a série de domingo, a série filé, é estreia mundial. Então, pra você ter uma ideia, eu pedi HBO aqui, que é pra parte, por causa de Game of Thrones. Domingo à noite virou, voltei a ter programa. Mas por quê? Porque você sabe que a HBO vai te entregar a melhor imagem. Outra coisa é o seguinte, no segundo seguinte do que passou a cena... As pessoas estão comentando a cena no Twitter, né? E é interessante pelo seguinte, hoje a gente tem um movimento do on demand, né? Você assistir tudo na hora que você quer, independente do horário da programação. Mas nesse caso, a HBO tá falando, olha, você pode ser o primeiro a assistir. Qual é a jogada? É do meu ídolo lá, o Cory Doctorow. Ele fala assim, não existe esse negócio de que o conteúdo é rei. O que é rei é a conversa. Você assiste Game of Thrones que é legal, que tem peitinho e tal, mas porque você quer fazer parte da conversa. Você quer chegar no dia seguinte no trabalho e comentar, entender, porque aquele teu conteúdo é legal. Então, assim, você precisa gerar um conteúdo que gere uma conversa. Então, você pode ver Game of Thrones hoje? Você pode, mas você já perdeu a conversa. Então, você gerando um conteúdo bom o suficiente, as pessoas vão querer consumir aquele conteúdo na hora. Isso vale desde de conteúdo literalmente sério até o iPhone. O iPhone, ele é um ótimo celular, etc, etc, mas ele também é um início de conversa. Cara, você tem um iPhone? Qual o teu aplicativo? Me dá uma dica, etc. Então, assim, é você gerar conversas. Never over. A gente tava conversando aqui, dando entrevista para a Luli do YouPix. Alô. E ela. E aí ela perguntou sobre as nossas atrações em vídeo e tal, Nerd Office, Nerd Player e tal. E aí a gente comentou, ah, legal, porque a atração em vídeo trouxe. Quando a gente começou a fazer vídeo, trouxe muita gente nova, né? Pro universo do Jovem Nerd, que não conhecia, né? É, o Nerd Player trouxe mais gente nova ainda, trouxe gente mais jovem até e tal, pra, que também não conhecia o site e tal. A Luli falou, é, porque, né, a televisão deles. Ela conseguiu expressar em uma frase, né? É a televisão, o YouTube é a televisão de uma nova geração inteira. Inteira. Essa molecada, pelo que eu tô vendo, não vê mais televisão, cara. A próxima geração só vai ver GIF animado. Eu acho que a última geração que ainda tem o hábito de ver televisão é a minha, geração Y. A experiência que eu tenho com moleque de 17 anos, de observar assim, os caras não veem, eles não veem TV, cara. É YouTube o tempo inteiro e assiste o que tá no YouTube. Por mais que a qualidade esteja tosca, os caras preferem ver o YouTube, ver na hora que quer, do que ficar vendo TV do jeito que a gente conhece, pelo menos, né? A gente ficava, cara, o dia inteiro na TV. Fazia dever de casa na frente da TV. Cara, eles ficam o dia inteiro no computador, entendeu? Porque a gente não tinha outra coisa, né, cara? Era aquilo, né? Mas, meu, pensa isso, que freak. Sei lá, o YouTube já matou a MTV, já matou o show de calor, já matou uma parte. O YouTube não matou a MTV, ela se matou sozinha, né? E aí, meu... Matou o show de calor, Zé Mário. Mas, meu, pensa isso. Tipo, as próximas televisões vêm com a internet e já vêm com o aplicativo do YouTube embedado ali. Então, imagina, vai ser, tipo, um canal, entendeu? Vai ser Globo, vai SBT, ser, YouTube. Não. Tipo, isso é freak. Já é, olha só. Eu tenho uma TV que tem essas paradas, YouTube, Netflix, já tem tudo ali. E eu só assisto Nerd Office e Nerd Player na minha TV da sala. Sim, eu não vejo no computador. Porque é melhor e mais prático. Eu entro lá, favoritos, pum, e assisto. Eu fiz aquilo que todo pai de criança muito pequena faz. Um dia, ah, tá bom, filho, senta aqui no meu colo. Vamos ver vídeo do YouTube. Eu fiquei, Ursinhos Carinhosos, Xuxa, sei lá o quê. E aí Xuxa? Eu parei. Xuxa? Caraca, o que você tá fazendo, cara? Mostrou o vídeo do Senta Lá, Cláudia. Senta Lá, Cláudia. E aí ficamos vendo. E aí eu parei num vídeo que eu fiz com ela, com a webcam, a gente fazendo palhaçada na frente da webcam. E ela ficou assim: sou eu, apontando pra tela. E assim, naquele momento minha cabeça explodiu, que eu falei assim: ela vai crescer convivendo na mesma tela que os galãs globais, que as celebridades, entendeu? Então, o conceito de celebridade pra essa molecada, assim, ah, cara, você tá na Globo, mas você tá na mesma tela que eu pego um vídeo aqui, subo e tô dividindo a mesma tela que você, então... Sim. É, quero ver o que vai acontecer com isso. É, só você ver a reação das pessoas no próprio YouPix, né? Você leva a galera do Para Nossa Alegria e é uma loucura, cara. Se você pegar a noia dessa galera hoje, tem uma paranoia muito grande com a audiência por causa disso, porque eu já tô na mesma tela que você. O que separa a gente é a audiência. Sim, a galera não pensa nessa coisa muito do talento, do conteúdo, oportunidade, eles pensam assim, na audiência. Sabe que tem essa parada aí a gente tá falando disso no painel lá com esse aqui, lá das imagens lá, que o pessoal comenta lá no Instagram dele, me segue que eu te sigo todo mundo de volta. Por quê? Porque o cara tem uma pretensão de ter uma audiência grande, não importa que custo. O cara fala assim, eu já tô na mesma tela, já tô no mesmo aplicativo, já tô fazendo a mesma coisa, eu tiro foto de qualquer besteira. O cara tira foto de qualquer besteira e fica famoso, qual a diferença minha dele? Não é talento, é audiência. Mas esse que é a coisa perigosa da internet, porque eu acho que desde Orkut... No Brasil, a gente começou a quantificar muito explicitamente o nosso sucesso. Então, quantos amigos você tem no Orkut, quantos seguidores você tem no Twitter, quantos likes você recebe em cada post. Dizem que um dos sucessos do Twitter foi justamente colocar na cara esse número. Você entrava na página do sujeito e tinha um número bem grande e conscientemente, claro, uns e outros não. Caraca, eu tenho que ter mais, ou eu vou seguir esse cara porque ele tem muito. Sim, mas essa é a genialidade da coisa, mas também é a crueldade da coisa, porque tá deixando todo mundo louco. A gente não sabe lidar com essa questão do ego, a gente nunca soube, agora é massacrante, porque é muito explícito, tá ligado? Isso tem um efeito meio zoado na cabeça das pessoas. Principalmente, meu, hoje em dia as gerações, tipo, do nosso amigo jovem Marco Gomes, que tá aqui com a gente, meu, tem uma relação totalmente diferente com privacidade, porque, meu, você troca essa privacidade por um monte de like no Facebook, tá ligado? E hoje eu tava pensando também também que você pensa numa piada, em vez de você virar pro teu colega do lado e contar piada, você joga ela no Facebook. Caraca, isso é muito real, cara. Isso é muito real. Você vai ter muito like. Caraca, a galera deu 20 likes aqui. Puta, muito engraçada essa piada. Isso é uma das coisas tristes, porque a internet matou a piada. Você vai em qualquer, tipo, evento social offline e as pessoas não têm mais aquele momento. Sempre tinha em qualquer festa de contar piada. Não tem mais. Tenta lembrar uma piada, mano. Você não lembra. E o papo de bar. O papo de bar. Não, o papo de bar morreu com o Google e o iPhone, cara. Não, isso. Não. O papo de bar virou o Nerdcast. O Google no iPhone acabou. Quem era o zagueiro central da seleção do 15 de Piracicaba em 1955? Não, é o fulano. Não, o ciclano. Não, peraí, galera. Não tem no Google aqui. Não é nenhum desses dois. Fim de papo. Próximo assunto. Mas tem um lance que fala, ah, e o Facebook, você fica lá curtindo as fotos das pessoas, mas você não convive e tal. Eu tenho um grupo de amigas gigantes que elas convivem muito no Facebook. Eu tô meio que na bebesfera, então todas estão tendo filho, estão casando, estão fazendo viagem, etc. E como eu tenho muita gente no meu Facebook, eu não consigo ver o que tá rolando na vida delas, mas elas vêm e eu sinto que quando a gente se encontra, elas já partem de um ponto da conversa que é muito mais avançado, elas têm conversas mega profundas. E eu fico lá, nossa, seu filho nasceu, nossa, você foi pra Aruba, nossa, não sei o quê. É porque você sabe que existem níveis, conversas daquelas que você tem que restabelecer vários fatos antes de engajar, né? Então, por exemplo, se você encontra um cara todo dia, beleza, vocês estão up to date, beleza. Agora, você encontra um amigo que você não vê há algum tempo. E aí, como é que tá? Não sei o que, tá lá ainda. É família, negócio... as crianças. É, exato. Mas aí você ele sabe da sua vida. E você conta algo já de um certo ponto de conhecimento dele, né? E aí, pô, outro dia eu vi alguma coisa na rua e tal, e tinha a ver com o negócio que eu tava fazendo. Ok, mas tem certas pessoas que você tem um convívio tão pequeno, tão baixo. Parece que é uma coisa ruim, né? Imundo. Tem pessoas que você... Convívio tipo, assim, tão imundo, né? Amigos de suruba. Tem pessoas que você tem um convívio, tão pouco convívio, você nunca vê a pessoa, vê uma festa ou outra de família, que tipo, pra você engajar, chegar naquele ponto onde a conversa vai ser legal, você tem que contar 17 anos de atividade na sua vida, que você simplesmente fala assim, e aí, como é que estão as coisas? Vai chover, né? Então, vai chover, Já foi a BH? Não tem. BH, né? Meu, outro dia um amigo meu, que eu não vi há um milhão de anos, mandou tipo um e-mail. Nossa, meu, eu nunca mais te vi, como você anda e tal? Eu falei, pô, você não viu no meu Facebook? Eu não compartilho o que eu tô fazendo no dia a dia no Facebook, eu vou lá... Não. Eu uso mais o esquema do Cristias, né? Eu falo uma piada, acho uma frase genial, eu coloco lá pra ver todo mundo curtir. O Ednei, ele usa a internet como outra parada, ele não é padrão normal. Experiências sociais. Por isso mesmo que eu não fico compartilhando as coisas pessoais, assim, tipo onde eu fui, o que eu comi, o que aconteceu, porque as pessoas criam uma ilusão de que estão andando comigo todo dia, de que sabe tudo que estão fazendo na minha vida. Isso é porque você não é nerdcaster, cara. se a internet matou a piada e o Google matou o papo de bar, o Nerdcast matou a nossa vida, cara. A gente não tem novidade pra contar pros amigos, mas porque é todos os nossos amigos escutam o Nerdcast. A nossa vida, ela é um livro aberto, cara. Esse lance de compartilhar sua vida nas redes sociais tem um efeito colateral bizarro, que a sua tia, quando você vai visitar, ela pergunta, e aí, sua esposa tá bem? E você fala, por quê? Ué, essa semana vocês disseram que saíram e ela bebeu e tava passando meio mal. Caralho, como é que você sabe dessa parada? Ela compartilhou esse negócio no Facebook e tal. E a sua tia acompanha o negócio e sabe detalhes da sua vida que você, tipo... Que ela não deveria saber, né? Então, mas aí eu descobri que o Facebook tem uma funcionalidade que você pode dizer quem não vê a coisa que você postou. Isso sim, é muito legal, cara. Ah, mó treta esse negócio de Facebook. Foi lá pelo Instagram, automático. Então, pra você configurar pro Instagram não mostrar as fotos, pra aquela... É, mó treta. Aliás, Instagram é uma coisa maravilhosa pra reuniões de família, porque, tipo, qualquer pessoa de qualquer idade entende o funcionamento de rolar para cima e para baixo. Então, se não tá muito afim de interagir, você fala, vovó, olha minhas fotos no Instagram. E ela fica vendo, ela fica maravilhada. Olha o truque. Cara, eu sou um cara sustentável, eu vou e volto de ônibus pro trabalho. E todo dia tem alguém no trajeto vendo o Instagram. Assim, a diversão do cara, ele passa tempo vendo o Instagram. Hoje era uma menina, outro dia era um cara mais velho e tal. Assim, o Instagram realmente orcutizou. Assim, mas eu curto. Não, mas eu vou te falar que o Instagram é uma rede social que eu gosto bastante, porque eu sigo pessoas bem determinadas, sabe? O meu Facebook também, eu tenho dois Facebooks, o da Zagal, que eu nem entro, e o meu particular, mas eu acho o Facebook um saco. E no Instagram, eu curto bastante, cara. Assim, sigo pouca também. Gente e acho legal ver. Olha só, o Facebook do Azaghal tem só 148 amigos. Eu me senti importante agora, rapaz. Oh, mas eu tenho uma rede social pra acordar e uma pra dormir. A minha de dormir é o Instagram. Antes de deitar, tipo, antes de dormir eu fico lá vendo, me relaxo, super gostosinho, dou dois cliques, faz coraçãozinho e tal. Pra acordar é o Twitter. Meu, abro o olho, pego o celular, aí já abro o Twitter, porque, tipo, vê a galera ali, meu, já bombando na timeline, me dá forças pra acordar e ver que tem vida lá fora. Tipo, vamos aí que tá, que o bicho tá pegando. Então eu tenho essas duas redes. Na verdade, pra mim, agora só tem uma rede social, Sky Nerd. Olha só. Hoje mesmo vi uma reportagem sobre todas essas mudanças de comportamento, principalmente a nova geração que nasceu no mundo conectado já. E aí os personagens da matéria eram um casal de estudantes, estavam na mesma sala, não se falavam, e aí o cara começou a comentar no Facebook dela, mandar mention no Twitter, eles começaram a conversar pelas redes sociais, e aí eles se aproximaram e pum, e aí estão namorando. Entendeu? Mas eles não se falavam ao vivo. O cara na mesma sala, maluco. Cara, mas olha só, pela internet o cara não teve que encarar aquele olhar de recriminação caso ela negasse. A voz dela falando não, que ia ficar gravada pra sempre na cabeça dele. A internet é a glória dos introvertidos, né? Que você pode se expressar por texto, você pode parar e pensar. Não, você não precisa, você tem tempo pra pensar na resposta, né, cara? Você não precisa fumar cachimbo pra ter tempo, né? Sabe, antigamente era aquela tragada no cachimbo, você tinha um tempo pra pensar. Hoje em dia não, né, cara? Conheci a minha esposa, eu tinha, agora esposa, eu tinha 16 anos, ela tinha 15 através da internet, cara. E olha depois aí. De 10 anos, a gente se encontrou e se casou e não tinha, na época lá, não tinha nenhuma perspectiva de eu morar em São Paulo, nem nada disso. Então foram muitos anos aí de... Sobe música romântica aí, Didi. Mas vocês são casados no Facebook? Somos casados no Facebook, sim. Porque vocês sabem que isso é o que conta, né? Que é o cartório da internet. A gente se casou no Facebook antes de se casar de verdade, né? Porque quando a gente decidiu que a gente ia morar junto, já casou no Facebook, já. Então, olha as gerações aí. A minha mulher entrou no Facebook depois que a gente era casado. Aí ela criou o usuário, confirmou o relacionamento e apareceu na minha timeline, né? Cristiano casou com Ana Paula. E a galera começou a me dar parabéns. Aê! Parabéns! Já sou casado há 4 anos. Isso é muito louco, anos, né, cara? Isso é muito louco, cara. É muito engraçado isso. Mas não tem mais for real do que no Facebook, meu. Porque na vida offline, tipo, você tem, sei lá, sua mãe, seus primos, seus irmãos, sua cunhada, sua ex-sogra, que ficam sabendo da separação, né, imediatamente no Facebook, não. Todo mundo tá sabendo, aí todo mundo compartilha, etc. Aí pessoas que você nunca imaginava estão te cutucando em lugares que você nunca imaginava. Opa! E no Facebook você bloqueia toda a família da ex também, né? Olha o cara! Olha as experiências novas! Cheio de ódio no coração. Esse é outro lance legal da internet que a gente acabou não falando ainda, né? O lance da assincronicidade. Olha aí. Falar com alguém antes era estar ao mesmo tempo conversando com a pessoa. Com exceção aí da carta aí. Eu falo com você agora, daqui a 5, 6 dias a gente continua a conversa, né? Mas todas as conversas eram sincronizadas. Agora as conversas são assíncronas. Eu te mando um e-mail, quando der você responde. Eu te mando uma mensagem, quando der você responde, né? Não, inclusive elas não são só assíncronas como as seculares, porque você manda uma coisa pro cara hoje, ele responde daqui a um século ou nem responde, sei lá. Qual foi o maior tempo que vocês ficaram sem responder um e-mail enviado pra vocês? Puta, cara. Meu inbox tem 6.526 mensagens. Não lidas. Cara, graças ao monstro de espaguete, o Google inventou a caixa prioritária. Ah, minha caixa prioritária já explodiu. Já sambou também. Eu preciso inventar a caixa prioritária da caixa prioritária. Eu tento manter zerado sempre que possível, mas às vezes você marca aquilo, tipo, depois eu olho isso daí. Depois eu olho a maldição do e-mail. Não existe, é o limbo. Depois mas eu olho e acabou. É, eu taguei ele, então ele sai da minha inbox, ele foi lido. Ele não tá mais no inbox, ele tá marcado pra resolver depois, responder depois. Quantos e-mails tem nessa caixa de responder depois? 4 mil? É. Vamos definir aqui uma vez por todas, tipo, ler depois na internet é um advento que não rolou, assim. Eu leio depois, mas é que às vezes demora um mês, 15 dias. Não, ler depois na internet pra mim é um ciclo vicioso desgraçado, porque assim, eu odeio usar essas ferramentas Read It Later e essas porras, sabe? nada funciona pra mim. Porque ela não se lê sozinha, né? É, quando fizeram a ferramenta se lê sozinha. Acho que esse é um dos motivos. Aí, e aí eu mando um e-mail pra mim mesmo da coisa que eu quero ler depois. Então eu acabo poluindo minha caixa de e-mail mais do que qualquer outra pessoa. Eu sou a pessoa que mais me manda e-mail. Eu sou neurótico com esse lance de produtividade no e-mail e tal. Minha inbox é sempre zero, inclusive agora. Por isso você tá calado, tá aí zerando inbox. Minha inbox é sempre vazia, eu sou neurótico. Minha pasta de responder depois não tem nem 20 mensagens, porque eu realmente processo ela e respondo. Até escrevi um texto, quem quiser ir conferir, no Papo de Homem, tem um texto meu exatamente sobre isso. Papo de Homem, tu escreveu com quantos anos? Acho que é papo de menino ainda, pô. Sabe qual é o problema do e-mail? Que a gente destruiu o e-mail? É que é até aquilo que eu tava falando antes, que o e-mail é muito fácil de você mandar. Então eu demoro 5 minutos para escrever o e-mail, menos que isso, 1 minuto. Só que o cara que vai receber o e-mail vai precisar de, sei lá, uma hora para responder aquilo. O tempo de quem responde é muito maior. Então, assim, é muito injusto. Então, tem cara que me manda assim: ai, Cris, você podia dar uma entrevista aqui pra faculdade, sei o que ela falei. Falou, beleza, cara, me liga amanhã de manhã. Ah, posso mandar por e-mail? Eu falo, cara, desculpa, eu não vou fazer o seu trabalho por você. Você vai demorar 1 minuto pra escrever 5 perguntas, eu vou demorar 2 horas pra responder. Você vai escolher as 3 respostas que você quiser, sai picotando. Tipo assim, o ônus de fazer a reportagem tá em você. Então você me liga, você escreve o que eu falar. Vai sair errado do mesmo jeito, por telefone ou por escrito. Então, assim, você tem que ter o trabalho. Pô, Jovenete, será que você podia me explicar aí como é que vocês fazem para ter uma comunidade tão legal? Sabe, eu demorei 30 segundos para escrever essa pergunta, e se você for realmente responder um negócio, você vai escrever um livro para me responder. Pode crer. Não, mas eu acho que tem isso, né? As pessoas simplesmente mandam um e-mail, tipo, resolve aí, não tá nem... Eu odeio quando eu recebo um e-mail, as pessoas estão criando demandas pra mim. Cara, já tenho demanda pra cacete, tipo, não precisa me mandar mais. Mas eu acho que se a gente... Se e-mails fossem cobrados por caractere, por, sei lá, qualquer coisa, ia melhorar muito o mundo, entendeu? A gente quebrou o e-mail. Muita pedrada por causa desse seu comentário. Eu tenho uma técnica que eu nem sei se eu poderia estar falando. Eu tenho duas técnicas, na verdade. Uma que vai me dar problemas com a lei e outra com o pessoal que me manda e-mail mesmo. A que me dá problema com a lei é: o melhor lugar pra responder e-mail é no trânsito, porque você fica sucinto, tá ligado? Você não tem tempo. Você tá entre um farol e outro, entre um CT e outro, você tem que responder rapidinho ali, pá, né? Você não fica enrolando. Então, coisa eu bati meu carro esses dias por causa disso. Olha aí, box. Mas é prejuízo, tá? E tá tudo certo, e ninguém se machucou. Eu tava parado e avancei, então só quebrou um pouquinho o carro, não machucou ninguém. Não, gente, olha só, isso é extremamente desaconselhável. Hein? Eu nunca mais faço isso. Não, eu nunca fiz isso. Um amigo meu que faz e me... E a segunda coisa que é sensacional pra esses e-mails, que acho que todo mundo aqui deve receber bastante: ah, por favor, qual é o sentido da vida? Como você faz pra montar um podcast? Né? Monografia. Tô fazendo um TCC. A minha técnica é: qualquer e-mail desses pedindo coisa, ou que, enfim, não é nada do meu círculo, eu deleto a primeira vez. Tipo, eu leio rapidinho e deleto. Aí, se a pessoa quiser mesmo, ela vai me mandar um segundo e-mail. Aí sim. Boa. Eu... Caraca, boa. Excelente. Boa. Que aí o cara tem que provar que ele quer mesmo. Exato, porque se ele quer, ele vai, meu, te cobra, porra, você viu meu e-mail? Nananana. Ah, nossa, não tinha visto. Excelente. Cada pessoa tem um método preferido para entrar em contato. Então, outro dia eu fui chamar o Alexandre Matias para participar do Braincast e mandei uma DM para ele. E aí chegou na segunda-feira, que é o dia que a gente grava, ele não tinha respondido, mandei um e-mail. Pô, eu te mandei uma DM, você viu? Falou, cara, eu não leio DM, eu mal vou no Twitter e tal, só me manda por e-mail. E comigo é o contrário, tipo assim, manda um e-mail, vai cair no buraco negro lá da minha inbox, eu não vou ler. DM é a melhor maneira. É, comigo DM não chega pro e-mail? Chega. Depende de como você configura, né? Mas apita no celular também, entendeu? Chega por e-mail. Depende de como você configura. Ah, não. Depende de como você configura. Isso aí é um bagulho que eu desabilitei. Todos os meus aplicativos do celular não tem notificação habilitada, porque, tipo, eu não quero ser escrava da demanda da rede social, saca? Isso é uma outra coisa. Então, pra mim, meu, o melhor é o e-mail. Agora, o pior de todos é você me telefonar, você me ligar. Você odeia? Eu odeio. Cara, eu odeio. Cara, é assim, tem uma meia dúzia de pessoas. Não é uma meia dúzia, não, vai. Tem umas 20, 30 pessoas assim que pode me ligar de boa. Eu conheço as pessoas. Eu sei, quando eu iniciar a conversa, eu sei do outro lado como que essa conversa vai progredir. Deixa eu tirar teu nome aqui da minha agenda, então. Música. Quando o Instagram caiu metade da internet, as pessoas começaram a tacar fogo nos carros, na rua. Eu vi uma conversa sua com algumas amigas suas no Twitter e uma delas estava indignada. Eu confiei a minha vida num aplicativo instável, sabe? Não, tipo, mas... Cara, não, as fotos... Não, né? É engraçado como as pessoas reagem, cara. Detalhe que de todas as fotos que vão pro Instagram ficam salvas no celular. Exatamente. Eu ia botar isso, mas eu falei, ah, não. Chega. Mas, cara, mas sabe esse negócio de cloud computing? Eu acho muito louco, porque dá meio medo, assim. Você tá colocando um negócio numa nuvem, aí, tipo, eu acho o nome já péssimo, porque neurolinguisticamente falando, tipo, uma nuvem, você assopra o bagulho de cipa, cadê minha foto? Exato. Não, não é verdade. Tipo assim, você tem que ser pelo menos um semideus pra soprar em uma nuvem e sumir, mas beleza. Se você fizer força mental, acontece. Um dragão. Mas é o que eu tava falando outro dia, vamos confiar na nuvem. Cara, se a nuvem desaparecer, fudeu, o mundo tá indo pro caralho, cara. A nuvem não deveria ser uma coisa melhor do que um servidor único no World Trade Center, por exemplo? Pois é. Porra, a Amazon caiu todo mundo, o servidor da Amazon, cara. Caiu uma porra de um raio lá, shbum, e aí o que aconteceu? Mas não se perdeu a informação, não se perdeu a informação. Você só fica fora do ar um tempo até que os servidores se reorganizem meio que organicamente e a informação volta pro ar. O grande lance é eles são distribuídos. Caraca, né? Essa, a nuvem é a Skynet bonita. Ih, Skynet. Skynet. Skynet. Skynet bonita, cara. Mesmo. A nuvem é a Skynet, exatamente, cara. Mas já que a gente ia falar então de coisa vintage da internet, tipo, eu estou proclamando meu HD externo a coisa vintage mais incrível da internet do mundo. Coisa vintage, meu. Coisa vintage é conectar na internet com trompete e soque, cara. Olha, caraca, cara. Puta, você me lembrou aí dos meus tempos de suporte à conexão de internet de cliente, que eu ia lá instalar o trompete e soque. É. Nessa época... Naquele tempo, disse Jovem Nerd aos seus discípulos. Você acha que a primeira cultura de internet, assim, exclusiva foi o emoticon? Foi. Com certeza. O emoticon é dos anos 70. Olha. Não, cara, foi cultura, na verdade, não de internet, né? De informática, né, cara? De tecnologia. Não, né? Mas ele é de internet, porque ele foi feito pra e-mail. O cara... Pra e-mail ou pra chat? Chat da UOL. Não, ele foi feito pra e-mail. Vou contar a história do emoticon. Eles tinham grupos de discussão lá por e-mail nos Estados Unidos e o grupo de discussão rolava assuntos sérios e assuntos de piada. E das pessoas do grupo, um mais sênior, tipo um professor, alguma coisa assim, falou, não quero acabar com as piadas de vocês no grupo, mas pra identificar, coloquem no assunto os dois pontos e o parêntese, porque aí todo e-mail que for de piada a gente vai saber. Porque naquela época, até pra abrir um e-mail era lento, pra você baixar um e-mail era lento, então dava trabalho ficar baixando piada se você não queria saber do assunto. Uhum. Então o cara propôs que se colocasse dois pontos, parêntese, que isso representava um sorriso se você olhasse de lado, ele até explica isso, e que era isso ia identificar os... Caraca, eu e o Azaghal viramos a cabeça. Quem mais virou a cabeça aí? Quem mais virou a cabeça aí pra imaginar? Eu virei pra falar. Caraca, impressionante. Eu tenho certeza que milhares de pessoas viraram a cabeça agora. Se você virou a cabeça, bota aí nos comentários. Eu virei a cabeça. E aí o cara propôs isso. Compartilhe se você virou a cabeça. Hello. E aí o cara... Se você virou a cabeça, curta. Se você não virou, compartilha. Pronto. Foi e aí o cara propôs isso lá no final dos anos 70 e desde então a coisa vem, cara. Mas foi criado pra internet e provavelmente é das primeiras coisas, cultura de internet mesmo. Antes mesmo de existir web, né? Na época era só e-mail. Sim, e sim. Até hoje, né, tem uns emoticons super complexos de caracteres japoneses. Ah, não, e tal. Cara, puta, não entra nos emoticons japoneses, porque esse não conta, cara. Porque é muita loucura. Como tudo no Japão, você tem que ser japonês pra você conseguir entender essa porra, entendeu? Não dá. Não dá pra entender os emoticons japoneses. É, os japoneses são sem virar a cabeça, né? É verdade, é verdade. É reto. Mas é muito louco, é bem complexo. Mas aqui é de ironia, cara. Que você coloca lá hífen, underline, hífen, assim. Que caraca, tipo uma cara... que porra é essa, cara? É uma carinha do tipo assim, não acredito que você falou isso, cara, tá ligado? Hífen, underline, hífen? Hífen, underline, hífen. Faz if carinha under... tipo... não, é uma carinha com os olhos meio fechadinhos com a boca séria. É, do tipo assim, puta que bosta que você falou, tá ligado? Se você isso. Digitou o if, underline if no seu computador, compartilhe também. Falando em negócio de linguagem de internet, Por que que as pessoas agora resolveram não usar mais aspas e usar tio? Tio irônico! Oh, caraca, cara! Cara, eu vou... Eu nem sabia, não. Tio é irônico. Ensina aí. É, então, esse tio, cuja origem é desconhecida, existem várias fontes, mas nenhuma comprovada ainda de acordo com a Mimipedia, é um tio irônico. Ele serve pra duas coisas. Na verdade, no começo dele, ele servia pra designar quando você estava ouvindo uma música. Então, você colocava esse tio, daí escrevia a letra e colocava o tio final. E aí, depois, ele começou a ser usado como uma aspa irônica, entendeu? Então, tipo, quando você quer falar assim, por exemplo, o advento da internet, como a gente sabe que é super cafona falar isso, sim. A gente coloca entre tios irônicos, entendeu? O advento da internet. Ai, cara, você poderia usar aspas irônicas. Não, mas aspa irônica não é tão irônico quanto o tio irônico, você concorda? Tio irônico, ele é tipo um negrito do irônico. Não, mas eu acho isso legal, cara, porque é difícil você passar ironia, sarcasmo e afins num texto escrito, né? O Alex Castro outro dia tava botando no Facebook, ah, galera, eu escrevi um texto, a galera achou que eu tava sendo irônico, eu nunca sou irônico, porque não dá pra você saber quando o cara tá sendo irônico. Então, assim, outro dia eu, no jogo do Corinthians, eu caí na besteira de quebrar um raciocínio em duas tuitadas, e na segunda eu botei entre aspas e fui irônico. Aí, sei lá o que eu falei, eu zoei o Corinthians, mas na verdade eu tava zoando quem falava daquele jeito, ou seja, fui Júnior na parada. E aí entrou um monte de corintiano, você é um merda, você quer. Eu falei, ai, cara, puta, 20 anos de carreira e eu não quero uma dessa. Mas nesse caso específico, o tio irônico não ia te ajudar. Não ia adiantar. Nada. Não ia adiantar. Você pode fazer duas coisas, tipo, colocar um texto inteiro entre tios irônicos, ou então fazer que nem o HTML, você abre a chave em ironia, escreve tudo que você tem que fechar, daí fecha ironia no final. Uhum. Mas esse é bem... Um hashtag, coisas do tipo, hashtag sarcasmo, hashtag ironia, irônicozão, essas coisas. Dá pra fazer um guia só de aspas e outros itens irônicos da internet. Você vai botar o note também, o só que não no final. Só que não é novidade, né? Ou não? Eu tô começando a ouvir. É novidade, só que não. Não, porque a gente sempre usou ou não. O ou não é de uns 4 anos atrás. A gente sempre usou ou não. É, Caetano sempre usou, ou não. Ou não. É, na internet eu digo, porque na Tropicália é de realmente... Na Tropicália. E aí, depois aí, só que é o contrário, depois aí o Brinks, aí agora é só que não, e agora é o menos que também que pode ser usado. Nossa. Excelente. É, vai ficando meio telegráfico. Vocês acham que essa cultura começou a ficar mais forte depois do que eles chamaram de Web 2.0? Certamente. A Web 1.0, bom, era a internet parada, não era social, vamos dizer assim. Era cinza, a internet cinza. Cara, o mais social que tinha era as listas de discussão e aqueles e-mails que o pessoal colava com 2 milhões de pessoas. É, o ICQ que era one-to-one, né, vamos dizer assim. Ou, sei lá, tipo, fulano entrou na sala. Mas não tinha, tipo, a Web 1.0 no Brasil eram os portais, vamos dizer assim, todos dominados pelas mesmas famílias que já dominavam as grandes, né, os veículos mainstream, etc. E então não foi mega expressivo pra gente, assim, não foi muito bacana em termos de criação de uma nova cultura, mesmo que, tinha os blogs, mas daí blog todo mundo se sentia meio intimidado, é muito espaço, não sei o que fazer com esse negócio. Mas o blog também já não veio na onda de Web 2.0, a ferramenta do blog? É, o início, né, Isso. Não, o blog é mais antigo que a Web 2.0, o social, como dizem. Eu acho que a primeira ferramenta, não sei, posso estar enganada, que eu lembro que falaram, puta, isso é muito Web 2.0, acho que foi o Flickr, sei lá. Que era uma lógica muito diferente. Na época, teve o Flickr, teve o Delicious, teve um monte que veio ali, um junto do outro. Não dá muito pra saber o que veio primeiro, mas... Gente que fala blog... que a Web 2.0 veio... são três coisas, todas essas ferramentas, Blogger, Flickr, Delicious, blá, blá, blá. A banda larga, né, pegar nas casas, cada vez mais e mais casas terem acesso à banda larga, o que significa que você está conectado o tempo inteiro, e caiu o preço dos equipamentos, as câmeras fotográficas, as câmeras de vídeo, as câmeras digitais e etc, para você realmente produzir um conteúdo além do texto, né? Mas eu acho que... Esse termo Web 2.0, ele em si já é datado, né, cara? Então... Sim. Eu sou mais a definição, na verdade, que é uma buzzword de marketing, foi criado lá pelo Tim O'Reilly lá, pra vender livro, pra vender palestra, pra vender evento, tá ligado? Não, Não, mas ela estava tentando identificar um novo comportamento, não estava? Não, sim, ele tava. Sim, ele tentou. Quem criou o negócio? Que a Tim O'Reilly tava querendo ganhar dinheiro. Mas nessa época aí que foi criado o termo Web 2.0, começou a ter a web mais social. Quem assimilou o termo com a época, ao invés do Tim O'Reilly que só querendo ganhar dinheiro, associou o termo Web 2.0 à questão da socialização do conteúdo. Que eu acho que, na verdade, tem é isso e mais um pouco, porque eu acho que a Web 1.0 ela era muito estática, ela reproduzia muito o modelo velho de broadcast, né? Então, tipo, uma pessoa falando pra muitas, não sei o quê. Na Web 2.0, a gente começou a inverter isso. Pra você ter uma ideia, foram duas coisas desconexas. O Orkut foi lançado no mesmo ano que começou a se falar de Web 2.0, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que aí a gente recebeu essas duas coisas ao mesmo tempo e a gente associou os termos. É. Então eu não entendi o que é Web 2.0. É Web mais social. Então, mas o Orkut não é Web mais social? Segundo o Tim O'Reilly, que é o cara que meio que fundou o termo. Cunhou o termo, é. Asparizone. 2.0 é uma série de tecnologias que, por isso que eu falo que é datado, porque são coisas pra gente hoje completamente triviais, que é você taguear as coisas ao invés de classificar, você botar tag, tipo que você faz no Delicious, no Flickr, ou no hashtag no Twitter, que é uma coisa que nem existe mais no Facebook, por exemplo. É você ter a tal da auto-organização pelas pessoas, então é o crowd lá organizando a informação, mas é uma série de tecnologias que hoje pra gente já são completamente triviais, mas que na época eram o boom da internet. Na época o usuário poder colocar conteúdo na internet, aí pegando o gancho no que a Bia tá falando, que os portais colocavam conteúdo, ainda jornalista, empresa, tudo assim. O usuário poder começar a colocar conteúdo foi a grande virada. Exato, eu acho que essa é a base de toda a cultura de internet que a gente conhece hoje, que meu, nós cinco aqui nessa tela fazendo conteúdo e tendo mais audiência do que programa de rádio e afins, entendeu? Ou Saturday Night Live. Cara, blog já entrava nessa do próprio usuário colocar, mas não era tão ágil e fácil. O Orkut popularizou isso em geral, né? Uma série de tecnologias. Tinha muita coisa também, por exemplo, uma coisa completamente técnica que chama Ajax, que é o fato de você exibir informação na tela e trocar o conteúdo sem precisar recarregar a página. Gente, e o advento do Flash? A gente tem que falar disso. Caraca, cara. Não, o Flash não era mais o Web 2.0, mas o Web 2.0 foi esse período que é uma série de tecnologias, por isso que eu falo que é muito datado, assim, que é um negócio que pra gente hoje já não faz o menor sentido falar dele, a não ser como sob contexto histórico, porque é uma coisa que já passou completamente, assim, completamente. Os caras precisavam explicar, tinha outro, o ponto comercial do Web 2.0, que aí é outra explicação, que o marco da tecnológica. O contexto comercial era o seguinte: um monte de empresa tinha se fudido já na internet, tinha tentado entrar na internet, não tinha dado certo, tinha abandonado a ideia. E os caras precisavam convencer essa galera a voltar, tipo, meu, tem um monte de tecnologia nova agora, a gente precisa convencer esses caras que vale uma outra tentativa, tem mais audiência, tem muito mais chance de dar certo. Vamos falar que é uma internet nova, agora é Web 2.0. Não, aquele seu projeto não deu certo, foi porque ele não é web da bolha, não é web 1.0. Você precisa conhecer essa Web 2.0 agora, ó. Tem isso. E você já ganha uma meia. Tempos, isso acontece, cara. Aconteceu com... Ele tá com uma visão amargurada da... Aconteceu com... Isso de tempos em tempos acontece. Agora, a última que a gente viu foi a Cloud Computing, que veio lá de novo o buzz de, sua empresa já está nas nuvens, sua empresa precisa estar nas nuvens. E não sei. É buzzword pra vender, cara. De tempos em tempos tem. E uma palavra bacana que define o momento de agora é cibridismo. Como é que é? Cibridismo. Como é que é? Cibridismo é meio que fala que hoje em dia a gente está se tornando seres cyber híbridos, porque os nossos gadgets se tornaram uma extensão da gente, no sentido de que a gente está sempre conectado ao 3G, sei lá, e cada vez mais vai ser assim. Então a gente não tem mais aquele negócio de estar conectado, a gente é conectado. E esse lance de ser conectado transforma a gente em seres cyber híbridos e por aí vai. Interessante. Achei que era cidridismo, que era do Cid do Dinossauro. Também. Não, e é engraçado porque realmente antigamente você perguntava, né? Tinha essas perguntas de jornalista, de pesquisa. Quanto tempo por dia você está conectado na internet? Todos eles, amigo. Exato. Tô sempre conectável. Eu respondi isso para um jornalista uma vez, cara. Foi muito bom a sua resposta, cara. Como é que foi? Tem um autor que chama Ray Kurzweil, que ele fala da singularidade, que parece ser um estado avançado aí desse hibridismo. Que bom que você trouxe esse assunto. Eu acredito. Não, sério, não é mais. Ray Kurzweil fala desse lance da singularidade, que é você ser, poder fazer o ápice dele seria você fazer o upload da sua consciência. Então você deixa de precisar do seu corpo, você pode ir para um computador e com isso você consegue fazer download da sua consciência para um outro lugar depois. Parece meio viagem de ficção científica, mas é, segundo o que os caras falam, é que o jeito, a evolução natural do homem é o único jeito que a gente vai conseguir, por exemplo, sair do planeta Terra, porque o corpo humano não aguenta viagens e tal. Você vai fazer upload da sua consciência e depois você faz o download da sua consciência para um outro corpo ou fica lá mesmo, nesse tipo lugar. Tipo Avatar, né? Mas aí você faz uma copy, você faz um copy ou você faz um move? Você move os arquivos e você copia. Aí autor de ficção científica você que você corta, lê. Você corta. O perigo é você cortar, né? Eu li um livro de ficção científica muito legal, chama Acelerando, que o cara usa isso. A personagem principal faz um upload dela para uma nave espacial, que como é só um computador, o cara descreve como do tamanho de uma lata de Coca-Cola. E aí essa nave vai para não sei onde, um lugar muito longe, e aí ela pode ir muito rápido, porque ela é pequenininha, usa pouco combustível, faz o levantamento que ela precisava fazer, volta, e aí faz o download de volta para a cabeça dela, e aí ela tem todas as memórias, como se ela tivesse ido a, sei lá, a Marte, onde é que ela foi. Então faz um merge do negócio. Caramba. Que louco. Estava lendo uma notícia meio interessante para quem faz conteúdo na internet, que é sempre uma questão, né? De quem paga a conta, não sei o quê. Não sei se isso é interessante para todo mundo, mas... Ah, monetização, aí. Não dá para falar da internet. Como ganhar dinheiro com a internet, eu já gravei. Não, eu achei uma coisa interessante, que os caras estão fazendo, abriram um Kickstarter, tipo, eles estão propondo para os leitores do site. É um site... O Penny Arcade, né? Vi isso aí, muito foda. É um crowdfunding pra tirar os anúncios do site. Então, por $250,000, eles ficam um ano sem o super banner. Por não sei quantos mil dólares, eles ficam sem todos os banners da homepage. Aí vai sucessivamente. Eu achei engraçado que eles têm alguns bônus, assim, que eles não revelaram. Tipo, se eles chegarem a $1,5 million, eles vão, tipo... liberar uma coisa incrível no site que ninguém sabe o que é. Olha que interessante, hein? Eu achei interessante, daí eu fiquei fazendo as contas. Então, tipo, $250,000 pra um ano sem super banner, dividido por 12, dá uns $20,000 por mês. Eu achei bastante dinheiro. E eu fiquei pensando se eles estão cobrando dos leitores preço cheio ou com desconto, sei lá. É, tabela americana também, né? Mas sabe qual é o problema? Você, assim, eu já tô pensando no Jovem Nerd, eu achei uma boa ideia. O problema é você botar isso no seu... Vamos dizer que a gente faça isso no Jovem Nerd, como exemplo. Aí, e seja um sucesso. Sempre que você fala no Brasil em pedir dinheiro pro seu leitor ou ouvinte, você automaticamente é chamado de mendigo. Exatamente. E aí depois vem tudo aquele mimimi que o conteúdo... É um saco. Mas vamos dizer que o cara consiga fazer isso no blog dele e ele fique um ano sem super banner. O cara consiga $1 million e tire toda a mídia do site dele. E depois de um ano ele não consiga renovar isso. Ele se fudeu, né? Como é que ele vai restartar as ações no... Sabe, o cara tá sem estatísticas, assim, porra nenhuma. É verdade. Eu não sei, acho que... Não, cara, estatística de resultado de campanha, Bia, do tipo, qual que é o CTR médio do seu site? Então. Exato, sabe, cases... Isso aí, relacionamento com o anunciante, que é uma coisa que... Exato, fala. Né, bem complicado isso. É, mas é uma escolha do cara. Eu fiquei animadão quando eu li a notícia dos caras. Eu acho, inclusive, que não especificamente pra esse tipo de coisa, mas assim... Esse modelo de crowdfunding, de Kickstarter e tal, tá mudando a maneira das pessoas terem ideias e botarem as ideias em prática, de livro a sei lá, foguete. Mas isso é um modelo de negócio da internet que é muito pontual. Não pode ser uma parada pra médio nem longo prazo. Você tem que fazer isso pra algo que aconteça, pra um projeto X, sabe? Que vai... ter começo, meio e fim. O nome do negócio é Kickstarter. Ele foi bolado inicialmente assim. Tive a ideia de fazer um guarda-chuva transparente. Mas eu não sei se existe um mercado para guarda-chuva transparente. Então eu vou botar aqui, se eu conseguir $10,000, eu vou passar a fabricar guarda-chuva transparente e qualquer dia tá vendendo na rua aí. A ideia do Kickstarter original é isso. Mas tem gente usando assim, ó. Eu quero lançar um livro. Se eu conseguir $10,000, eu lanço o livro. Se eu não conseguir, é sinal de que ninguém tá interessado no meu livro. Eu não preciso nem me dá o trabalho de sentar o rabo e escrever o livro, entendeu? Então, o que esses caras estão fazendo... O termômetro também, né? Tem um projeto aqui que eu tô vendo agora, que chama Ouya, que é um novo tipo de videogame. É um console, caras, né? Exatamente, console. É um console que vai jogar joguinhos mais parecidos com jogos de celular e tal. Jogos mas indies. É, em jogos indie, não são de celular, mas jogos indie com gráficos bons e tal, mas no, pra você jogar na sua TV. Isso. E eles estavam tentando levantar $950 mil em 28 dias. Em uma hora eles conseguiram 300 mil. Em uma hora conseguiram 300 mil e em um dia eles conseguiram $3 milhões. É. Então é bem pra você pegar assim a demanda do negócio. E aí é pro cara que ele, se ele fosse numa empresa, ele ia ter que convencer o empresário de que essa era uma boa ideia. E aí o cara ia falar assim, puta, mas me traz um plano de negócio. Não, me dá um plano de negócio, fazer uma pesquisa. Quem são seus concorrentes? Aqui, assim o cara foi lá e botou, ó, eu tenho aqui 3 milhões de pessoas, ou sei lá o número que foi, que já deram dinheiro, não é que estão interessados. É diferente você sair na rua fazendo uma pesquisa. Ah, você pagaria para ter o Nerdcast? Quer dizer, não, bota o seu dinheiro aqui, passa o teu cartão de crédito aqui. Se você não passar, beleza, você está votando com o seu dinheiro, entendeu? Não, assim, isso eu é acho... bem interessante, mas eu acredito que a ideia dele de crowdfunding ou Kickstarter é algo realmente muito pontual, sabe? É, porque senão esse Penny Arcade, ele vai, se isso funcionar para ele... Daqui a 2-3 anos ele vai virar a Wikipédia todo com o Super Banner implorando por dinheiro, sabe? É verdade. Basicamente isso. Não, o próprio cara definiu, tipo, crowdfunding é o antigo mendigar por coisas, né? Isso é, vocês destruíram o crowdfunding. Mas é, cara, o crowdfunding é a vaquinha, é a mendigagem. Eu acho crowdfunding muito foda. Eu ia até sugerir que o Jovem Nerd fizesse um site de crowdfunding, vou até ficar calado aqui. Não, cara. Vai ser o Nerdfunding, né? É, o Nerdfunding. Ou a gente podia fazer um chamado não funding, né? É do não salvo. Novamente a questão da escalabilidade, do alcance, né? Que a vaquinha, você falava com a galera ali em volta. O crowdfunding joga isso pra uma plataforma onde tem um alcance muito maior. Mas, em resumo, é a ideia da vaquinha. A internet só faz as merdas que a gente já fazia na vida offline ficarem mais rápidas e acessíveis escala a mais mundial. Pessoas. É, faz escala mundial. Era uma cagada que você fazia sozinho em casa, agora essa cagada tá exposta para o mundo inteiro, cara. Eu sou um entusiasta do crowdfunding. Eu também. Ah, não, é muito bom. Eu sou entusiasta de todos os crowdfunding. Tira, chamou de mendigagem aí. Né? Não fui eu. As pessoas têm dificuldade de entender assim, é mendigagem e é legal. Tem mendigo que vive bem, cara. Olha só, o cara chega lá e fala assim, tô precisando de uma grana aí pra tomar uma cachaça. Meu, você dá grana pro cara pela sinceridade. Sai com esse bafo de pão. Olha só, o mendigo, ele vai... Mendigagem remete ao cara pegar um dinheiro e não fazer nada produtivo com aquele dinheiro, entendeu? Mas ele faz, só não é produtivo pra você, porra. Eu quero saber o seguinte. Os blogs morreram? Vixe! Esse papo não sei nem nisso. Cara, o Twitter matou o blog. Isso... Que isso? Imagina, o Facebook... Não, cara, na verdade é o seguinte. Você precisa... A questão é que, se você precisa escrever um texto mesmo, a plataforma ainda é o blog. A questão é que cada vez... Quem tá escrevendo há muito tempo na internet tem hoje ou falta de tempo ou preguiça, às vezes, de aprofundar uma discussão. Mas sempre vai ter quem vai aprofundar uma discussão, aprofundar uma pesquisa, aprofundar um artigo, e vai estar publicando no blog. A questão é que escrever textos é uma parada que é pra pouco, cara. Na escola, quem gostava de fazer redação na sala? Quem era bom de fazer redação na sala? Era pouca gente. Quem tem, hoje em dia, sinceridade, quem tem saco de ler textos grandes? É, qualquer japonês pega uma câmera e sai tirando foto. Então foto vai ser uma parada mais popular, ponto, entendeu? Achar que o blog ia crescer no ponto de ser a coisa mais popular do mundo é muita visão míope do que é a sociedade. É como se achasse todos os alunos de um dia pro outro na escola vão começar a fazer redação, todos emocionados em escrever. Não é assim que a vida funciona. Você só tá trocando o meio, né? Escrever é uma barra pra muita gente. As pessoas não têm saco de ler na internet, cara. Mal tem saco de ler fora dela. É verdade. Oh. Texto gigante, ninguém lê. Vou lançar um meme aqui. Internet amargurado. ele não foi cutucado o suficiente hoje. Né? Cutuca ele no Facebook. Mas a questão é, o blog não vai crescer como outras plataformas. Morrer, não vai morrer, cara. Mas sabe o que eu sinto? Sabe aquele negócio do pedra, papel, tesoura? É sempre assim, o Twitter matou o blog, o Facebook matou o Twitter, e o blog matou o Facebook. Tipo, eu não sei quem mata quem, tá ligado? Tá sempre alguém morrendo. E as coisas estão, meu, florescendo. Mano Oeste o negócio. É porque o espírito humano é assim, é a barbárie. Você tem que ver morte, cara. Não, algumas coisas morreram de verdade, né, cara? A AOL, né? O que morreu? Napster? Não. A Napster foi assassinada. O Napster foi enforcado em praça pública, né? Geocities, cara. Geocities morreu. Só Geocities morreu, mas se morrer, a gente pode considerar, sendo prático e sendo inteligente, morrer é perder quase todo o seu mercado, né? Sim. A AOL, por exemplo, tá lá online, mas morreu, velho. O Napster... Pô, a dona do Huffington Post, cara. Mas a Ariana não, sabe. Eu falo a AOL plataforma. A AOL Timeline era uma puta corporação enorme que tem um monte de negócio agora, virou uma putaria louca. Não é do tamanho que era, não se iludam, não é do tamanho que era. Eles eram maiores do, na época, maiores do que qualquer outra empresa online. E eles não são mais nenhuma fração do que eles eram. Assim como o Yahoo. É, mas por exemplo, todo americano quase se conectava através da plataforma da AOL. E isso sumiu completamente. Exatamente, morreu. A AOL morreu, MySpace morreu. Geocities morreu, Napster morreu. Dá pra... Vixe, um tanto. E eu não estou me sentindo muito bem. O Orkut tá vivo ainda? A gente só não ouve mais falar dele? A pessoa só não deleta o perfil, cara. A gente perguntou lá na plateia lá do YouPix que tava falando sobre orkutização. E, cara, quem aí usa o Orkut? Ninguém levantou a mão, cara. Ninguém. Eu acho que não, eu só tenho perfil lá e... É, exatamente. Mas quem tem perfil lá? A pessoa não deletou o perfil. A gente fez uma pesquisa na Bubox, assim, no norte e nordeste do país, ainda tem muita utilização do Orkut, mas isso é uma questão temporária, cara. É, não tem. É uma questão, porque assim, a rede é a questão da propagação dos nós, entendeu? O seu parente que tá no outro lugar, tá usando o Facebook, vai te puxar pra usar Facebook, e aí aqueles parentes que estão no mesmo lugar, já que o outro entrou no Facebook, vai entrar também, um vai catequizando o outro, ó, isso aqui é mais legal, isso aqui dá pra fazer só aqui, e boas, vai mudando. Quando você muda pra uma plataforma, você vira um advocate dela, porque você tomou uma decisão, você tem que provar pra todo mundo que é a melhor decisão que você tomou. Então você vai convencer os outros a usarem também. Mas eu acho que, na verdade, a pessoa, quando ela passa a ser esse chato que fica trazendo pessoas, curso Facebook, sei lá, ela, na verdade, ela é um entusiasta, sabe, evangélico recém-convertido? Exatamente. Que ele fica loucaço. Tumblr, né? Mas isso é uma parada. É, o Cris Dias é um convertido pro Tumblr. É, exato, sabe? Então o cara, puta, que é muito maneiro, que é prático, um clique já foi. É, você pode cutucar, você pode botar sua foto, clica duas vezes dá coração, sabe? A pessoa, cada rede, a pessoa, ela vai tentar, cara. Tem que trazer as pessoas, fica entusiasmada. Mas assim, eu parei de fazer isso. Eu era a maior evangelista de digital, rede social. Daí eu via com as minhas amigas com aquela puta cara de interrogação, sabe? Hoje em dia eu prefiro que elas venham a mim falando: nossa, eu vi uma rede social mega legal, chama Facebook. Eu, conte-me mais sobre isso. Mas eu fiquei impressionado como o Facebook no Brasil, em um ano, passou de nada para a maior rede social e site mais acessado do Brasil. Em 2009, eu fiz uma aposta com o Bruno Torres, que é uma pessoa mais antiga da internet, alguns podem conhecer ou não, mas eu fiz uma aposta com ele de que o Facebook ia passar o Orkut em 2 anos, e esses 2 anos eram o meio desse ano agora. Então, até agora, até em junho, o Facebook ia passar o Orkut. Ele disse que não, que jamais ia acontecer, que a galera da Lan House jamais ia largar o Orkut. Galera da Lan House. Matando um robô gigante. O Facebook jamais ia ser maior que o Orkut no Brasil. E eu ganhei a aposta, tipo, com mais de um ano de... mas eu teria apostado com ele, cara, porque impressionante. Você também é outro velho, 2 velhos. Porque... não são. Cara, não, que ia passar um dia, eu acredito. Mas assim, foi muito rápido, cara. Eu foi falei muito rápido. Foi 2 anos e eu ainda achei 2 anos tempo demais. É por isso, Marco Gomes, que você é consigliere do Grupo Jovem Nerd e não Cris Dias. Droga! Mas, cara, eu acho o Facebook muito errado, assim, a gente não tem noção do que... Aliás, essa coisa toda de rede social, e não é uma crítica à internet nunca, é sempre uma crítica às pessoas, porque a internet sozinha não é nada, ela é o que a gente faz dela, correto? Mas a gente, tipo, é muito deslumbrado digital, cara, a gente não tem noção do que rola com nossos dados, a gente, tipo, vende nossa vida e nem sabe. A gente fez uma pesquisa no YouPix, a gente perguntou: ah, você sabe como o Facebook ganha dinheiro? Daí, tipo, 89%, sim! Daí, pergunta o seguinte: você venderia seus dados pessoais para uso publicitário? Aí, tipo, 90%, não. Tipo, ou seja, ninguém sabe nada. Mas é porque a galera não sabe. Se ela soubesse, ela venderia. Porque, assim, você vai lá, se cadastra na Amazon, faz uma compra. Na próxima vez que você entra, tem só as paradas que você curte lá. A Amazon analisou sua navegação, seu histórico de compra, blá, blá, blá, e tá sugerindo as coisas mais fodas pra você. Aí, entrar na Amazon passa uma experiência do caralho. Só é possível porque a Amazon usou tudo que ela conseguiu catar da sua vida online. É, mas ela avisou isso tudo naquele texto gigante que você não lê e diz aceito. Então, mas o cara não entendeu que isso aí é vender seus dados, é doar seus dados, na verdade, pra ter uma melhor experiência. Eu sei, mas, cara, você tá tendo uma experiência de compra, tipo, a Amazon tá te dando uma coisa de volta que é muito palpável. O que que o Facebook tá te dando? A experiência social. Essa é a troca. É, cara, por exemplo... Qual a experiência social em outros lugares? É, mas, cara, ele tá olhando o Facebook aqui, não entendi o que você falou. Ele faz coisas, cara. Outro dia eu falei de uma banda com um amigo meu e apareceu sugerindo pra curtir a banda. Aí eu curti e recebo atualizações da banda na minha timeline. Mas, quer dizer, tá usando as informações a meu favor, de certa forma, entendeu? É, mas, Bio... Não pinto também. Bio, porque... concordo com você. Eu acho que todo usuário de rede social devia ser monetizado pelo conteúdo que ele publica online. Eu acho que ele devia, pelo menos, ter noção de qual é o papel dele nesse ecossistema. A gente não pode mais ser deslumbrado digital e não entender o que está acontecendo. Uma parada muito nova para ele entender. Ele respondeu errado as duas perguntas, né? Porque um, ele não sabe como o Facebook ganha dinheiro. Mas ele mentiu. E outra, sim, ele venderia se ele entendesse o que é isso. Na hora que você fala vender para uso publicitário, as pessoas, ah, é publicidade terrível. Cara, você não saberia comprar uma porra de um sabão em pó se não fosse publicidade. Você vai chegar no supermercado, você nunca lavou roupa na sua vida. Aí você vai lá e compra o Omo porque você conhece o Omo. Você não conhece, mano. Você nunca lavou roupa na sua vida. Você viu um monte de comercial lá dizendo que lava mais branco. Ou você acha você perguntou pra sua mãe, não é mesmo? Sabe o que eu curtia? Sua mãe lavando. Você lembra o comercial do Omo que vinha um lençol branco gigante? Uhum. É, isso me convenceu que o Omo era melhor, cara. Você vai lá e compra. Aí você... Abel, agora pensa num universo sem publicidade, cara. Você chega lá e você não sabe que sabão em pó que é o melhor sabão em pó. Aliás... eu vou perguntar pro meu... Cara, mas a sua mãe aprendeu na televisão também. Eu passei a lua de mel em Cuba. E lá não tem marcas nas coisas, né? Só tem uma marca que é estatal, de cada sabão em pó e Castro. De... sabão Castro. Só tem uma marca de sabão, uma marca de detergente, uma marca de água, uma marca de qualquer coisa, é uma marca só. E eu vou falar pra vocês, cara, é desesperador entrar no mercado, porque não tem nada. Imagina que vai na seção de sabão em pó do mercado. Se você tirar tudo e colocar uma marca só, só vai ter quatro caixinhas lá, porque não precisa de tanta marca, porque você não precisa escolher. Então, as prateleiras são todas vazias, tem pouquíssimo produto e só tem uma marca de cada, você não pode escolher. É desesperador. Posso falar, mas eu vou ficar ok com duas marcas só, porque quando você entra também no supermercado vê 333, se você perder o comercial do mês, meu amigo, você fica perdido igual. Mas o problema são quais duas, né? E já saímos da pauta mais uma vez. É isso que eu ia falar. Beleza. A questão é o cara gosta de publicidade. Mais uma cerveja. Não, eu tava falando esse negócio da Amazon de customizar a sua experiência de compra, né? É uma coisa interessante, mas aí a gente fica pensando que o Facebook faz isso também, customiza a nossa experiência, que ela tá customizando a nossa experiência social e consequentemente de opiniões e informações às quais a gente é exposto. E muita gente fala que isso é uma bolha, né? Que é um filtro invisível que a gente não sabe que existe, mas cada vez mais a nossa timeline vai ficando unilateral e tal. Cara, a gente sabe quando você esconde um maluco na timeline do Facebook? É igual com aquele quando você sai da conversa que chega um cara que você não curte. Puta, esse cara que eu não quero participar da conversa. Mas aí, na vida real, você tem que sair da conversa com as outras pessoas que você quer também. No Facebook, você esconde aquele cara, ele fica o homem invisível. E você conversa com os outros. Ele faz negócio social digital mais foda que o social offline. Mas a Bia tá falando do filter bubble, né? É isso que você tá falando? Exatamente. Ah, o cara do filter bubble fala que assim, se você é um cara de direita, você vai entrar nas redes sociais, você não vai ouvir a opinião do cara de esquerda e você vai se tornar mais de direita e tal. É a mesma coisa. Você não compra a Veja e a Carta Capital. É, então, exatamente. O modelo antigo não era melhor do que isso. O modelo antigo era a Globo e a Veja e o Fantástico, que desse decidiam o que a gente ia ver, tá aí a eleição do Collor, que não nos deixa negar, é assim. Bubble era mais bizarro. Não, eu concordo, eu só acho que tem uma questão de expectativa, porque justamente a gente saiu desse filter bubbleizado por alguém e a gente entrou num ambiente que, em teoria, traz variedade e as expressões, as opiniões, etc, só que a gente continua reproduzindo o modelo antigo, entendeu? De cada vez mais fechar. Você vai lá na timeline do cara que ter uma opinião contrária à sua, várias vezes, porque a opinião dele é importante, o Google começa a mostrar mais esse cara. Se você dá importância para opiniões divergentes, as opiniões divergentes vão aparecer muito na sua timeline. Se você só dá importância para quem pensa igual a você, Só quem pensa igual a você vai aparecer na timeline. Tem uma outra... Ele vai botar na bolha quem quer ficar na bolha. Tem um outro assunto super nerd também, que é o lance do botãozinho de like. Aquilo ali tem uma quantidade, uma complexidade tão grande por baixo daquilo que as pessoas não param pra pensar. O que, que vocês acham que aqui tem num botão de like que você vê lá num post do internet ou em qualquer página lá da Folha, que seja, do Folha Online, qualquer coisa assim. As pessoas acham que aquilo ali é só um botão de like, que o interesse do Facebook é que as pessoas apertem like naquele negócio ali pra ir o like lá pro Facebook ser essa interação. E, cara, isso é uma das coisas mais obscuras que as pessoas não sabem. Não tem nada a ver com aquele botão de like e não tem nada a ver com as pessoas clicarem naquele like. Aquele botão de like serve pra verificar o que você tá consumindo na internet, porque se aquele toda página que aquele botão de like está, ele sabe quem é você no Facebook e ele sabe qual conteúdo está consumindo fora do Facebook. E com isso ele consegue analisar cada vez mais o seu comportamento para fazer a sua experiência lá no Facebook ficar diferente e, obviamente, te exibir publicidade. Então, se você vai todo dia, você vai num site de automobilismo ou você vai lá num automobilismo entre tio e irônico. Automobilismo. Todo dia você vai num site de automobilismo com tios irônicos, o Facebook, lá no Facebook, vai te começar a mostrar coisas, principalmente publicidade de automobilismo também. Porque aquele botão de like tá ali, naquela página de automobilismo, que uma pessoa escreveu num blog que não morreu, aquele negócio tá ali, não pra você apertar ele e dar like, não tem nada a ver com isso, é simplesmente pra ter código ali, pra poder te rastrear, entendeu? Toda a navegação de todo mundo, praticamente, que usa internet no Brasil, está sendo monitorada pelo Facebook, pelo Google, por causa do botãozinho de mais um lá, por outras redes... E pela Box. Opa! Exatamente, eu ia falar. Mas eu tava... outras redes, né? Eu tava lendo que o Facebook investiu numa divisão gigante lá dentro, que eles contrataram um monte de antropólogo, sociólogo, psicólogo, tudo terminólogo, meu, pra tentar entender o macro desses dados todos que eles estão coletando loucamente de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Tipo, é a menina dos olhos do Marquinho, agora são esses antropólogos. É, isso aí mesmo. Esse é o próximo graal aí, é conseguir extrair o máximo possível dessas informações do que as pessoas consomem na internet pra conseguir exibir publicidade cada vez melhor e ganhar dinheiro, né? Isso é... E as pessoas não têm noção, cara. As pessoas veem esse botãozinho de like numa página e acham, ah, que legal, o Facebook tá aqui colocando esse botão de like só pra apertar o botão. E não tem nada a ver com isso. Assim, você vai ser exposto à publicidade de qualquer jeito. Sim, é melhor que ela seja. Então é melhor que ela seja de um assunto que te interessa. Sim, e eu não tô falando contra, não, só tô falando que... Dá bem, né? Porque, paga as contas aí, né, cara? É, peraí. Então, quem acha que tá sendo manipulado, comente aí. É. Quem acha que não tá, curta. Quem acha que tá, compartilha. Cara, eu acho que a parte importante da cultura de internet, mais importante pra quem tá ouvindo esse programa, é que ela permitiu coisas tipo o Jovem Nerd, cara. O tal do nicho, o tal das pessoas que se sentiam diferentes, excluídas. Nicho gigante, né? Que é a parte importante. É, dois caras chegaram, vamos fazer, vamos ver o que dá. E como o Azaghal fala, não escutem os primeiros Nerdcast. Pô, hoje em dia a gente fala, não escute os 100 primeiros, né? Pô, cara, meus estão lá nos 100 primeiros, fala isso não. Não, você tá aqui agora com a gente, 300 e pouco. Mas é mais difícil, mas 50 pra frente é bom. Eu acho que isso é a essência da internet, e, puta, e se ser entusiasta, ser babaca, pode ser, porque eu fico embasbacada com esse poder da galera de criar sua própria cultura, com seus nichos, com suas comunidades. Eu acho que a gente tem que amadurecer cada vez mais esse exercício de expressão e movimentação e opinião e tal. A gente não sabe, a gente não percebe isso que a gente está vivendo, mas eu tenho segurança, não tenho certeza, porque eu não vi ainda, mas eu tenho segurança de que a internet é uma revolução tão grande quanto a prensa de Gutenberg foi na Europa. Bem mais. Eu acho assim, a internet, o poder de comunicação, porque como o Ednei falou, e falou muito sabiamente, por isso que ele é meu sócio. A internet... Momento puxação. Tá demais, uma lambeção. A internet não criou muita coisa, mas ela deu escala, alta escala, escala mundial e velocidade da luz a coisas, tudo que a gente já fazia. Então tudo que a gente já fazia da vaquinha, do escrever o diário, do conversar com os amigos na mesa de bar, tudo isso, meu, virou uma escala mundial e muito veloz. O papo de bar virou Nerdcast. O diário lá, o zine que você fazia pros seus amigos e xerocava, que o punk fazia e xerocava pros amigos, virou o blog, entendeu? É, a vaquinha virou aí o Kickstarter levantando 3 milhões de dólares num dia pra um novo videogame. A internet trouxe essa escala absurda, do mesmo jeito que a prensa também não criou novos jeitos, uma nova tecnologia para escrever, mas ela ampliou e muito a tudo que já existia ali, que era, tinha que ser feito à mão. E eu tenho certeza de que... tenho segurança de que a internet é uma revolução, assim... Pô, é muito bom estar vivendo esse momento. Né? Não, e que está, inclusive, afetando a própria coisa criada pela prensa de Gutenberg, né? Tá sendo ameaçada pela internet. Eu acho que tem uma coisa muito louca, que eu acho que por muito tempo, em mil termos e níveis, a gente sempre teve um mainstream e todo o resto, né? Tudo que era underground, sub-web, sub-tudo, né? Todas as subculturas e tal. Hoje em dia, sei lá, eu vejo que a gente tem dois mainstreams. Tem o mainstream lá da TV, da novela, oi, oi, oi, não sei o quê. Mas sei lá, quando você faz um evento como uma Campus Party, o YouPix, que teve 11 mil pessoas, tipo, não dava mais pra dizer que isso é um nichinho e que isso não afeta. Tipo, todas as pessoas da grande mídia estavam lá. Tipo, é um novo mainstream. Tipo, não é mais uma sub, sabe? Eu acho que nunca antes na história deste país... teve dois mainstreams, é verdade. Mas é, o que você tá falando encaixa muito bem numa experiência que a gente teve aqui no Jovem Nerd, sem puxar sardinha, mas, por exemplo, no final de 2011 a gente lançou o protocolo Blue Hand Alienígenas e a gente vendeu 4 mil cópias em uma semana, né? E a gente soube que o livro que estava alto na lista nessa semana era do Bonnie, que tinha lançado na mesma semana. E o livro do Bonnie tinha vendido 3 mil e tantas. E ele tava na lista de mais vendidos. E a gente falou assim: caramba, se o Protocolo Blue Hand tivesse nas livrarias no mainstream, ele estaria na lista de mais vendidos de todos os veículos de imprensa. Então, exato. Ele não tava, porque ele tava só na Nerd Store. É impressionante como existe um mainstream correndo do lado do mainstream, cara. O universo paralelo não é mais a internet, cara. É o tradicional, é o offline. O offline que é o universo paralelo. O offline que tá preso no mundinho, exato, dele, com as suas próprias métricas e costumes, e não tá vendo o que tá acontecendo fora do mundinho dele. Por isso que eu falo que a cultura de internet, ela é cada vez menos uma cultura de internet, pra ser a cultura do jovem que tá online e se expressa através da ferramenta. É, exatamente, porque as coisas estão acontecendo e sendo expostas e sendo remixadas e compartilhadas em tempo real, não dependendo da hora da programação nem nada, nem do jornal que vai ser no dia seguinte. Por isso que eu acho que a cultura da internet, como o nosso querido Cris Dias falou, veio pra ficar e veio pra ser a cultura de mainstream. É, não tem volta. Nós aqui, a nossa geração, ainda conheceu esse mundo offline. O mundo diferente do mundo de hoje, que é a geração, quem nasceu daqui pra frente, não vai conhecer. Quando a gente morrer, cara, vai existir um mundo amamentado por esse tipo de cultura. Por isso que eu acho que é importante que todos entendam a cultura da internet como isso, como a cultura de mainstream, como a cultura que veio pra ficar e veio pra mostrar pro mundo que não depende só dos grandes grupos, não depende só do modelo antigo de transmissão via ondas, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e você pode achar o seu nicho e gostar só daquilo, ou você pode abraçar diversos nichos. E já perdi totalmente. É muito discurso, né? Sério, a cultura da internet é mainstream agora, é isso que eu quero dizer. É isso aí. Aleluia. Eu gostaria de terminar contando uma piada. Ah, é? Qual é a piada? Não, eu tava cozinhando outro dia e eu peguei ali minhas especiarias, daí eu peguei a noz moscada, daí eu pensei, o que um tempero falou para o outro? Ah. É noz moscada. Nossa. Caralho, velho. Ai, caraca. Caraca, que... Ok, câmbio. Por exemplo, graças à internet você pode contar uma piada dessa e não apanhar, porque ninguém tá fazendo isso realmente.